you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends. Navio Pirata 53, uma grande estreia com Jackie Chan e Chris Tucker. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kuta, everybody wanna cut the legs off. When you got the yams. Olá, como vocês estão, bucaneiros? Estava me forçando aqui para fazer uma piada de início de podcast. Eu sou Pedro Falcão e o meu carrasco de piadas é o Daniel W. Ponto, que está aqui. Olá, eu sou um carrasco de piadas. Eu visto uma touca preta e boto as pessoas no chopping block e falo, ei, faça uma piada. Chopping block? É, eu esqueci o nome disso em português. Cara. Sei lá, um bloco. Um bloco de cortar cabeça. E também temos vindo das trevas, já que faz quase 6 meses que ele não aparece, o senhor Bixiguinha, yeah. Mr. Van Depp Van Depp. Nosso Vandas favorito. Olá, meus queridos. Um peixe chamado Vandas. Bixiguinha de volta na área, não vou começar com esse negócio de terceira pessoa, não se preocupem. Tô dando um abraço em vocês aqui, pegando a perna do Falcão gentilmente. Obrigado, dando cara. Um abraço virtual em todos os bucas, muita saudade. Estou dando um abraço aqui, ele foi encostando no meu joelho. É que eu percebi que... Ok, tá ligado? Um abracinho com as mãos. Eu não consegui fisicamente dar um abraço, mas te dou depois, eu prometo. Que saudade de todo mundo, vamos lá. Então estamos aqui, mais um podcast. Eu acho que a gente finalmente conseguiu voltar... A nossa, digamos, nossa frequência. Regularidade. Exato, porque a gente era muito vagabundo, né, cara? A gente continua sendo, isso não impede isso não nossa. Mudou, por favor, gente. A gente é um pouquinho menos, né? Mas a nossa momento, essência. Exato, no momento nos sentimos um pouco menos, né? É, porque estamos gravando podcast. E... é mó legal gravar podcast. E eu queria saber, cara, como vocês estão? Vocês estão sus aí? Foi cansativo pra vocês esses últimos dias? Muitas. Sei lá. Aventuras? Muitas. Clima de azaração. Nossa, tanta aventura, cara. Você não faz nem ideia. É. Tipo, uau. Eu passei 4 dias em casa seguidos sem sair. Isso é muito legal. Eu salvei a filha do presidente, tá ligado? É sério, uau, cara. Nossa, 50 milhões de dólares. Por 50 milhões de dólares. Incrível. Exato. Sim, pois é, cara. Nós estamos aqui essa semana. Não aconteceu grandes coisas, né? Não. A única coisa só que aconteceu, que as pessoas pediram, até inclusive pra gente comentar, os caralho. É sobre o lance de maioridade penal, né? O CCJ, que é a comissão de alguma coisa e de justiça, comissão de cu e justiça, disse que a gente... Comissão de cu juriados. Juriados. Eles disseram que eles acham uma ótima ideia, eles aprovaram ali a pauta de diminuir a maioridade penal para 16 anos, o que significa se você tiver 16 anos e fizer uma cana, merda. Se fizer alguma merda, você vai em cana. Você vai para a faculdade do crime. A escola dos malfeitores. A escola da treta. E aí todo mundo pediu pra gente comentar e tudo mais. E a gente até tava comentando entre nós de tipo... Não tem muito o que comentar, tá ligado? Tipo, só lamentar. A merda tá feita, tá ligado? Tipo, não, é assim, ainda vai, eles vão ter que aprovar e tudo mais. Isso vai demorar ainda pra realmente entrar em vigor e as pessoas com 16 anos serem presas e tal. Uhum. Mas eu acho que, sei lá, é uma situação que eu não entendo muito bem por que que eles aprovam essas pautas assim, porque... Uhum. Eu fico pensando quem que ganha com isso, entendeu? Porque, assim, não é como se a gente olhasse pro nosso sistema carcerário e falasse, puxa... Isso tá funcionando legal. Tá dando certo isso daqui, tá ligado? A galera tá indo bem. Já tem 20 pessoas numa cela pra 5, exato. Mas volta mais. Mas quando as pessoas saem daqui, elas viram cidadãos exemplares, sabe? Tipo, isso é uma coisa que é meio óbvio mesmo, assim, no sentido de até quem é meio que a favor da redução da maioridade penal... Entende isso, assim. Que, né? O sistema carcerário tá totalmente fudido, cara. Tá tudo fudido. É. Então eu acho que... quando a gente começa a conversar sobre esse tipo de coisa, eu acho que é uma conversa muito mais... muito mais básica, na real. Uhum. Que é tentar entender como funciona o sistema carcerário e como... Sei lá, qual que é o problema dele, assim. Eu acho que essa que é a discussão que a gente deveria estar tendo. Sim, com certeza. Cara. Não se, tipo, aprende com 16 ou aprende com 18, mais, tá ligado? E é muito foda isso. Isso não faz, na real. E é muito foda isso, porque, tipo, sei lá, você vê a molecada de até 16 anos de idade que já estão no crime, tá ligado? Essa molecada é adolescente, tá ligado? Obviamente. E é uma idade onde as pessoas são facilmente influenciadas, principalmente por pessoas mais velhas, né? E eles estão constantemente tentando se provar, né? Claro. Agora imagina, tipo, meu, você ainda mais sei lá, no Brasil, onde o tráfico de drogas realmente ele emprega pessoas menores de idade e tudo mais. Exato. Agora, sabe? Imagina você dropa um moleque desse na prisão, cara. Tipo, velho. É real, tipo, molecada mais nova tem uma facilidade pra aprender. Agora, tipo, pensa nisso um pouco, tá ligado? Pois é, tipo... cara. Por isso que acontece, que nem eu falei, você coloca 20 pessoas numa cela pra 5, onde já tem criminosos, facções criminosas lá organizadas, e o que você acha? Que esse cara vai sair de lá menos violento, menos perigoso? Claro que não, então você vai botar mais gente. Sabe, que não tem nenhum programa de reabilitação, não tem nada. E ainda adolescente, tá ligado? O moleque já é puto da vida com tudo por ser um adolescente. Claro, depois, e é nessa mais idade que você... Somado com o fato da situação dele ali, tá ligado? Ainda mais bota ele na prisão, pô, o moleque vai querendo sair lá matando todo mundo, tá ligado? Tipo... E 16 anos é a idade que você começa a sentir, não o peso de ser adulto, mas você começa a se ligar de qualquer classe social. E claro que isso, novamente, vai ser uma lei racista que eu acho que vai afetar mais os negros, os pobres no Brasil. Sim. Entendeu? Que é mais uma coisa. Uhum. Não, o que eu acho engraçado é que a gente tem uma ideia de, sei lá, de a gente se certificar que a lei está funcionando em uns casos e certificar de que ela não está funcionando em outros. Assim. Sim. Porque, por exemplo, recentemente aconteceu o lance dos bloqueios lá da construção das ciclovias pelo Ministério Público por conta de uma ação de uma promotora. Sim. E agora essa ação já caiu, as construções voltaram ao normal, mas a desculpa da promotoria... Um pedido da promotoria envolver que faltava estudo e conhecimento para saber o impacto no trânsito que teria a ciclovia, tá ligado? Uhum. O que, assim, sinceramente, é ok, tipo, você pedir falar sobre isso. É, tipo, realmente, falta. Claro. Precisa mais estudo, assim. Sim. Sempre que alguém fala, não, acho que a gente gostaria de mais estudo sobre o assunto. Isso não é ruim, tá ligado? Isso não é ruim, isso é algo positivo, realmente. Sim. Mas nesse caso, parece que foi não. É porque tem muito aí cara de 16 anos que comete crime, então pronto, então é isso que a gente tem que diminuir, tá ligado? Uhum. Como se prender alguém realmente diminui sua criminalidade, tá ligado? Pois é, tanto que você vê que o... Que eu acho que é essa questão, tá ligado? Uhum. Vamos ver os outros países que diminuíram, que realmente reduziram a maioridade penal e pega pra ver... Se o crime deles caiu, se diminuiu o crime, sabe, as pessoas deixaram de morrer por conta disso, sabe? Cara, eu acho que o lance aqui, se a nossa prisão resolvesse alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Tipo, até dá pra considerar, mas, mano, tipo, não, só vê o que isso faz com os adultos que vão presos, tá ligado? Total. Tipo, não, obviamente que não são todos que saem de lá e saem fudendo o rolê de novo, mas, saca, porra, um monte de gente sai de lá e volta pro crime de novo, tá ligado? Não, mesmo porque não adianta nada você tentar... reabilitar o cara pra sociedade, se a sociedade não vai aceitar o cara. Mas eu acho que vocês estão esquecendo um ponto, tipo, forte, que na sociedade brasileira agora, eles não querem saber, a maioria, assim, que você vê, pelo menos na internet, as pessoas não querem saber de reabilitação. Seja você roubou uma maçã porque você tava com fome, a mentalidade é, fica lá e apodrece na prisão, mata. Então é isso, então... É, usando essa gasolina, né? Essa fúria aí, eles estão, tipo, usando como... Ah, então a gente vai passar essa PEC. É que o grande problema é que, tipo, rola, né? Constantemente, desde sempre, uma desumanização, né? Dos criminosos. A galera deixou de enxergar essas não pessoas não só de criminosos, como... de pobres no geral. Sim, de pobres no geral. De pobres no geral, de tipo... Ah, eles tiveram, às vezes, oportunidades que meu avô, que era pobre... Não é, me desculpa, assim, cara. Então, e claro, essa lei em si... E mesmo que tivesse, sabe? Não é como se a vida dele, a vida em geral da população mais pobre fosse... Isso é meio óbvio, assim, sabe? Tipo, não, é óbvio que as pessoas... Você não precisa nem ser um cara mega de esquerda pra ver que... Sabe, é óbvio que existe desigualdade no Brasil. Sim, e isso gera uma série de problemas que a gente tá tentando resolver e tal. Uhum. Mas em relação a esses negócios de maioridade penal e sistema carcerário, isso me lembra, principalmente, eu acho que um pouco a forma como a gente vê drogas hoje em dia e tal, como finalmente as coisas estão mudando e as pessoas estão começando, até que, por exemplo, os republicanos nos Estados Unidos, que são normalmente mais conservadores, estão começando a enxergar. É porque isso também, desculpa, lá isso também tem um pouco que eles se ligaram que se não entrarem na onda, eles vão perder dinheiro, vão perder voto, claro, porque é latino. Sim. Só que também muita gente no sul dos Estados Unidos fumou maconha, sim, saca? Tipo, sim, sim. Então, nos subúrbios, principalmente, não nos subúrbios, quer dizer, sabe, os caras que têm plantações, fazendeiros e tal, no fim do dia eles fumam beck. Então, os republicanos, mesmo com a mente conservadora, conseguem ser um pouco práticos, só que ainda não apoiaram, assim, tem um ou outro que saíram, mas isso é questão de 5 anos, vai estar legalizado quase nos Estados Unidos inteiro. Eles falam que 5 anos, mais de metade dos Estados Unidos vai ter maconha legalizada para uso recreativo. Uhum. Então, saca, eu acho então, mas é meio que por conta disso, assim. Mas os conservadores aqui não. A gente percebeu que, até 5 anos atrás, a única resposta que a gente tinha para crime é prende todo mundo, tá ligado? Sim. Não, vendeu crime. Drogas, bota na cadeia. As realidades para crime. Usuário de drogas. Para drogas, a única resposta para drogas que a gente tinha era cadeia. Sim. Ah, vendeu, cadeia. Usou, cadeia. Comprou, cadeia, tá ligado? Mas é que... E finalmente a gente tá começando a entender que não, o problema não é encarcerar as pessoas, uhum, ou nem sei lá, o ato de vender ou comprar ou usar drogas em si, mas sim, tipo, qual que é, de fato, finalmente estão fazendo estudos e tentando entender qual é, de fato, o impacto que drogas têm na sociedade e como a gente pode... digamos, otimizar e maximizar a cultura de drogas, tanto num sentido lucrativo, como você bem falou. É, que é o importante, que é o que está mexendo as leis. Assim. Sim, são empresas vendo que... com certeza, assim, com certeza. Mas ao mesmo tempo você pode plantar. Então é uma coisa que não precisa consumir do big business industry que está lá vendendo maconha agora. Mas não só isso, e também de uma forma social, como realmente é melhor... As pessoas fumar perceberam um que... do que beber. Não, eu digo, é muito mais fácil pra você não prender o cara que fuma e, sei lá, enquadrar ele e fazer assim, ó, pô, vai atrás de, sei lá, de, como se diz, de, sei lá, de tratamento, alguma coisa, caso você tenha um vício e tudo, do que botar o cara na cadeia, claro, tá ligado? Lógico, isso não faz sentido nenhum. É que a ala conservadora... tipo, religiosa mesmo nos Estados Unidos, que é o Tea Party, tem dinheiro, eles são uma minoria ainda. Aqui não, aqui eles estão eles têm um congresso no bolso, tanto que essa PEC foi passada baseada na Bíblia, entendeu? Tipo que, até abri aqui porque eu tinha visto, tipo, que não se cogita idade, né, responsabilidade pessoal na Bíblia, sabe, uma passagem do Ezequiel e tal. Então é isso, se o cara tá usando a Bíblia para passar uma PEC que vai afetar muita gente... Desculpa, é um perigo, então tá perigoso mesmo. E essa ala conservadora nos Estados Unidos ainda é minoria, por mais que no Congresso os republicanos sejam a maioria, tem uns caras com bom senso. E aqui tá muito perigoso, cara. Eu concordo, isso eu concordo com você. Assim, a gente entrou numa nova tendência conservadora, liderada principalmente pela insatisfação com o governo federal atual e com a economia e tudo. Sim. Que a galera comprou muito fácil a ideia conservadora porque simplesmente acha que é o correto, sabe? Muitas coisas erradas no Brasil. Então, tudo tem que prender, tudo tem que matar, tudo tem mas que proibir. Essa minha comparação que eu faço em relação a essa visão que a gente tem de drogas e a visão que a gente tem ainda sobre cadeias e crime e tudo mais, é que a gente tem que... Eu espero, assim, algum dia, eu sei que vai demorar, 20, 30, 40 anos, mas espero que algum dia a gente pare de olhar só pro crime como algo que, sabe, olho por olho, dentro, código de Hammurabi de novo, que é olho por olho, dente por dente, sim. E comece a pensar mais em como você encaixar as pessoas na sociedade mesmo, assim. O grande problema é que as pessoas elas não enxergam o crime como... Eles enxergam como o problema. Caráter. Eles não enxergam como, tipo, a reação do problema, tá ligado? É o resultado. É como se partisse do nada, né? Exato, tipo, o resultado de um bagulho, tá ligado? Que tá errado, saca? Tipo, não é do nada. Se as coisas estivessem bem, não teria, tá ligado? Uhum. Saca? Tipo... E assim, a gente também não tá negando que existem pessoas que são loucas, que cometem crimes. Lógico. Sim, mas, pergunta pra qualquer psicólogo, cara. Qual é a porcentagem dessas pessoas na população? É ridiculamente minúscula. Exato. Eu vi uma notícia realmente tendenciosa, assim, que o Estadão botou pra botar fogo, saca? Que é duas meninas de 12 anos que mataram uma colega por causa do Slenderman e sabe? Você bota isso pra nem falar, viu, entendeu? Eles não colocam o outro lado. E eu não tô nem criticando o Estadão necessariamente, saca? Não. Eu tô falando no geral. Tipo, a mentalidade, o que que tá dando clique, o que dá comentário em mídia social. E aí a mídia usa isso, porque a mídia tem que se manter viva. Não. E alimenta. Então isso tem que ser discutido também. E como se, por exemplo, no caso dessas meninas, ou caso de sociopatas e tudo mais, os caras pensam, antes de eles meterem a faca na barriga de alguém, extirpar alguém, eles pensam, se eu fosse mais novo, se a lei fosse... eu diminuísse e a maioridade penal fosse menor, eu seria preso e tudo mais. Não. A última coisa que você pensa quando você tem, você é um sociopata, é as consequências que vão acontecer com você depois de você ser preso. Exatamente. Exatamente. E, na verdade, a maioria dos problemas que a gente tem no Brasil com violência são decorrência, isso é também, são coisas muito óbvias que a gente está falando aqui, mas assim, são decorrência de problemas sociais, de desigualdades sociais. Não, com certeza, cara. Então, o que é melhor? Assim, já que a gente gosta tanto de falar, ah, não tem dinheiro na educação, blá blá blá, bom, por que senão a gente não junta, pega toda essa grana que a gente investe anualmente, tipo, bilhões e bilhões para aumentar o sistema carcerário e deixar ele mais complexo e mais abrangente, e a gente começa a investir em educação, e assim, principalmente em educação que é de, digamos, de grupos de risco, assim. Sim, sim. Que são aquelas crianças que estão mais próximas do crime, seja pelo lugar onde elas moram, seja pela vida que elas levam e tudo mais. E focar nessas crianças, as crianças que têm mais problemas de estudar, as crianças que têm mais problemas de ensino e tudo mais. Essas são as pessoas que a gente deveria prestar atenção. Mas aí que a gente falou, tipo, desde pequeno, pra gente não aumentar justamente as pessoas não são encaradas como humanas, cara. Exatamente, aquele problema de desumanização do bagulho, tá ligado? Tipo, eles não estão nem aí de recuperar todo as mundo pessoas. É onde eles não veem a problema na fonte, que nem o Daniel falou, sim, né? Então... E a grande fita, tipo, sei lá, se for ver em relação a tamanho do sistema carcerário, tipo, sei lá, pega, por exemplo, a Califórnia, tá ligado? Eles têm os maiores sistemas carcerários dos Estados Unidos inteiro, tá ligado? Que lá é privado o sistema carcerário, então tem muita razão de prender esses negros. É lucro pra caralho. Lucro, não. Mas, tipo, assim, os caras têm mega prisões gigantescas, assim, tudo mais, e, mano, prende todo mundo ali, tipo, em dois palitos, tá ligado? Mas não resolve porra nenhuma, os caras têm um dos maiores problemas de gangue da porra do país inteiro, tá ligado? É, exato. Tipo, é bizarramente, é bizarro, então, tá ligado? O que eu acho bizarro é, assim, é se a gente tá tão preocupado nessa nova onda política, principalmente aqui no Brasil, assim, de tentar entender o que tá acontecendo, de ser politizado... Então, acho que o mais importante, antes da gente achar, ter achismos de coisas, é realmente tentar se basear em dados, sabe? De, bom, se eu fizer isso, será que vai diminuir criminalidade. A criminalidade? É isso? Esse é o grande objetivo? Uhum. Ou é só, tipo, ah, não, aquele cara cometeu, então ele tem que pagar? Porque a gente tem isso que tá sendo, sabe? A gente sabe? Tem isso uma sede de vingança meio brutal aqui no Brasil, tá? As pessoas querem vingança, a galera, tipo... Tá raiva, mas eu acho que isso é felicidade da própria vida... Que aí quer reclamar... Eu sei que eu não tô usando base só pelas minhas observações. As pessoas são infelizes e têm raiva, saca? Simplesmente raiva. Eu vejo... Eu sinto nas redes sociais, assim, quando eu clico num comentário de uma matéria de qualquer portal de notícia, é raiva, é infelicidade, é, sabe? Eu tô julgando pessoas que eu não conheço, eu sei. Mas eu acho que é isso. Por isso que não tem essa humanização, não tem senso de empatia, não tem nada, cara. Uhum. Porque as pessoas são infelizes e é isso. E também, assim, não sendo... É, não sendo injusto com essas pessoas. Sim, tal. Por isso que eu tô falando que eu não tô julgando. Claro. É uma coisa minha que eu vejo. Tenho certeza que isso também é uma impessoalidade que se gera muito por conta do distanciamento que se tem na internet. É, claro. Ou mesmo dentro da própria mídia, sabe? Quando o Datena começa, fulano assaltou tal coisa, e fulano matou sei lá quem e tudo mais, é uma estatística, é um dado, tá ligado? Sim. Yep. E quanto mais impessoal a parada fica, mais desumanizada, tipo, essas pessoas são, tá ligado? Total. Essa que é a grande verdade. Como você falou, assim, as pessoas enxergam essa galera como números apenas, como dados, né? Não enxerga, tipo, não olha no olho daquela pessoa e fala, tá, isso é uma pessoa, tá ligado? É, tipo... isso é uma coisa que deveria ser, assim. Nossa, você acha o cara tão horrível e tudo mais? Vai conhecer ele. Troca uma ideia, o que, que você acha sobre aquilo e tudo vai, mais. Vai tentar entender por que, que ele tá naquela situação, tá ligado? Falta o senso de empatia. Que mas, assim, eu acho que não que, tem. Que eu sei que todo mundo que escuta nosso podcast, ele já pensa como a gente e tal. Sim, e até é chato a gente até concordar com tudo e tudo. Claro. É, mas, assim, meio que jogando até um osso um pouquinho pro outro lado dessa, da galera que até foi atrás, esse negócio de maioridade penal e tudo. De apoiar isso, eu entendo a raiva que você sente quando você tem uma gangue e aí um crime é cometido e alguém da sua família morre, ou você perde tudo dentro da sua família porque, tipo, alguém roubou e tudo mais. É difícil julgar quando acontece. E aí jogam pro sabe, tipo, jogam pro cara que é menor do grupo, assim. Menor de idade, e aí toda a culpa fica nele, e aí você não consegue processar os caras ficam... Isso aconteceu com o próprio... quando o Corinthians... eu sou corintiano, então... O Corinthians foi lá, um cara matou com sinalizador na Bolívia, e o cara que eles tinham visto saca, que era maior de idade e tal, tinham 12 que ficaram presos lá e quando voltou era um cara aqui que tava em São Paulo que tinha 16 anos e não aconteceu nada. Então também, eu entendo o que você quer dizer. Então, exato. Mas aí uma sua, são casos, isso, assim, entendeu? São não, casos não, que... Não, mas é foda isso, eu entendo isso. Mas tem que ver que isso, é, pra você ver que isso é mais um problema do sistema. Sim. Do que um problema de fato de ser a maior maioridade penal, não. Assim, sim. É mais um problema da forma como tudo funciona, crime e desigualdade. Eu acho que é isso que eu acho que é importante de entender, entendeu? Uhum. É, sim, você tem todo o direito de sofrer e tudo mais, mas, cara, você botar mais alguém na cadeia e fuder com a vida da pessoa e da família e tudo não vai mais, evitar que isso aconteça outras vezes com outras pessoas, tá ligado? Exato. Tipo, isso exato. Vai, inclusive, só intensificar o problema, tá ligado? Porque, tipo, exatamente. Aí você tá gerando mais raiva, mais desigualdade, você tá desumanizando a pessoa mais ainda, tipo, você tá, tipo, sei lá, você tá ajudando ao problema, tá ligado? Tipo, é foda mesmo, sabe, peitar um problema, tipo, ser assaltado, ou até mesmo ter alguém da sua família ser morto numa situação dessas, tipo, de uma maneira fria a esse ponto, tá ligado? Mas, sei lá, se jogar ele na cadeia e falar, ou pedir pro policial matar o cara, é só um resultado momentâneo, tá ligado? Sim. Tipo, eu gosto de filme de revanche, porque aí eu tiro todas essas... Esses sentimentos de, sei lá, raiva, qualquer coisa, vendo um filme. Sim. Eu tiro nisso, eu não quero isso acontecer na vida real. E filmes de revanche, pra mim, na verdade, são os melhores, assim, muito sentido. Sim, sim. Eu adoro quando o cara, o bicho matou minha filha, let's go, saca? O Mel Gibson, o Liam Neeson, Casca Grossa, vamos lá, tá ligado? Eu adoro. Aí tá cheirando. É porque eu acho que também isso tem muito a ver com o período político que a gente tá passando. Uhum. É, onde a gente, o compartilhamento de informações e a compreensão, e assim, ou pelo menos o distanciamento entre o povo e o governo é muito mais curto hoje em dia. Sim, com certeza. Então a gente sabe diretamente, a gente vê diretamente o que aconteceu, é mais fácil de cobrar do que antigamente e tudo mais. Então a gente está passando por um momento que não é só aqui no Brasil, eu acredito que é em todo mundo, de desacreditar um pouco no sistema governamental de um todo, assim. Sim. É ótimo que, assim, que, pô, é ótimo porque é exatamente o que os anarquistas estavam prevendo há muitos anos já, de que uma hora ou outra as pessoas iam perceber que governos são formas de repressão. Sim, sim. E eles iam começar a derrubar os governos. É, mas ao mesmo tempo, é interessante pra gente realmente fazer essas perguntas, sabe? De, bom, qual que é o papel de fato do governo? Sim. Que a gente vai, se a gente vai botar uns caras lá em cima pra falarem e tomarem decisões em nosso nome, uhum. Qual que é a melhor maneira da gente fazer isso, sim, sabe? Sim. É, querendo ou não, a gente inventou, sei lá, sistema de votos e democracia e tudo mais há muito, muito, muito, muito tempo, muito antes de existir internet, muito antes de existir vários compartilhamentos de coisas e tal. Sim. Então, eu acho que, assim, a gente pode procurar, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente pode procurar, finalmente, métodos mais eficientes da gente diminuir a criminalidade, métodos mais eficientes de diminuir a desigualdade. Sim. E é nisso que a gente deveria focar, tá ligado? É lógico, é que resolve o problema todo, tá ligado? Exatamente. Tipo, não focar no resultado do problema, e sim no problema em si, tá ligado? Tipo, exatamente. Essa que é a fita torta, sabe? Enfim, e... Sim, é isso. Foi bom. Acabamos falando disso, afinal de contas. Sim. Outra coisa que eu queria falar é de um tal de Tidal. O que é o Tidal, cara? É um serviço de música do Jay-Z, cara. Não, o Jay-Z tá em todas, né, cara? E de um jeito muito bizarro, assim. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso daí... Foi num post que estavam falando sobre... Era um post, se não me engano, da Madonna. Como que se escreve? Desculpa. Tidal. Tidal, ah, tipo... Achei que era Tidal, tipo... Não, é, tipo... A cantora. Não. Tipo, nossa, essa foi foda. Caralho. É Tidal, tipo T-I-D-A-L. Tipo onda, tipo, assim. Tidal. É, pra galera tipo em onda, casa, pros tipo maré. Também procurarem. Assim. Exatamente. É, nem precisa procurar, chapa. Mas é bom ser informado, então nos informe, Falcão. Não, mas aí a brisa é que... É um serviço de música onde o Jay-Z basicamente recrutou os caras fudidos da música pop. Desculpa, o Jay-Z tá bored, ele tá de saco cheio, tá entediado. Cara, ele porque tá muito entediado. O que ele fez? Ele cansou de time de basquete. Ele cansou de ser o marido da Beyoncé. Ele cansou de ser dono de time de basquete. Aí ele foi, virou agente esportivo e assinou um dos caras de beisebol mais assim cogitados. Aí agora eu vou ter, sabe, velho. Curte, vai pra uma praia, relaxa um pouco, tá ligado? Tipo... É que ele quer... precisa botar o nome em tudo. É que esse negócio de ser mogul que esses caras querem ser, sabe? É. Eu quero ser uma coisa muito forte. Eu acho que assim, eu entendo totalmente a cultura, sabe? Tipo, Watch the Throne, que o Kanye West e o Jay-Z botaram, que é tipo... Eu respeito também. Entendeu? É tipo, meio que esse lado do... Da cultura negra, principalmente americana, assim, ocupando esse espaço dentro de destaque, sabe? Sim, sim. Uma vodka, ele fez a Ciroc. Exato, exato. Tipo, a gente não deveria questionar. E assim, mas não é nem por conta disso. Sim, mas é interessante analisar, que você disse. Engraçado, porque o Jay-Z mas assim, e a gente deveria ser... A gente deveria ser, sei lá... Falar a real é que essa bosta desse Tidal, tipo, ele é bom pros... essa bosta desse Tidal, ele é bom pros... músicos, tá ligado? Pro Jay-Z, mas ele não é bom pros fãs, cara, porque basicamente, bom, a Madonna, como eu falei pra vocês, ela foi a primeira a postar e ela falou assim, galera, isso daqui é um novo serviço que queremos anunciar, o Tidal, estamos participando disso daqui, e o lance é que é música em alta qualidade, como nós artistas queremos que vocês ouçam, e além de ser alta qualidade, tipo, a gente que recebe essa grana e tal, e a gente ganha por isso, e é isso, e essa é a verdade, galera. As coisas não são de graça, todo mundo tem que pagar por alguma coisa, tá ligado? Tipo, sabe assim, você sabe, tipo, essas pessoas têm patrimônios de milhões e milhões de dólares. Eu entendo eles não quererem que a gente baixe música de graça, mas aí falar, não, Spotify tá me roubando, aí muita escrotidão, cara. Tanto que faltou a visão pra esses caras quando o Napster, e aí você vai ver, você vai ver os caras, tá ligado? Os caras que estão fazendo parte desse Tidal, tá ligado? Uh-huh. O Jay-Z, Kanye West, obviamente. É, claro. Onde vai um, vai o outro. Dead Mouse. Não. Madonna. Nicki Minaj. Uh-huh. Deixa eu ver quem mais. Toda essa galera. Cara, acho muito engraçado que o papo é sempre: não, mas a gente quer que vocês ouçam música em boa qualidade. Não, vocês querem tirar dinheiro do bolso da galera. Essa é a real, tá ligado? Vocês querem pagar aquela enésima piscina que vocês construíram, tá ligado? Exato. Tipo Rihanna, sabe? Tipo, mano. E eu acho que ela é a que mais ouvida no Spotify é justamente a Rihanna. Sim, sabe? E assim, sem querer desmerecer o pop como gênero, como todo, não sou desse. Eu adoro pop, não é à toa que me chamam de princesinha do pop. Claro. Mas assim, cara, meio piada esses caras falarem que. Não, porque nós queremos que os fãs escutem a nossa música em alta qualidade. Tipo, ou você não entende os seus fãs, ou você não entende a sua música quando você fala isso, tá ligado? Pois é, tipo, a verdade, o Spotify tá mais que de boa. Cara, uma caixinha de som. É triste, boa. Não, e outra, não, cara, mas não é mais do que isso, cara. Sabe quanto você custa pra você montar um aparelho de som que você de fato consiga escutar a diferença de qualidade sonora nesse nível? Uhum. Tipo, mano, você precisa de um home theater com um amplificador valvulado, ampliado para isso, com tudo calibrado e tudo mais. Cara, você precisa ser um tipo muito específico de fã de música. Exato, você acha que isso, mano, você vai, nossa, que eu quero ver som também. Eu quero ver a música em alta qualidade no meu iPhone. Aí você bota o seu fone de iPhone. Oh, meu Deus, esse FLAC fez toda a diferença. Mas fudeu, tá ligado? Exato. Se quiserem qualidade, comprem Bose, que eu recomendo. E ninguém pagou a gente pra... Mas eu gosto das caixinhas. Vandinhas com propaganda. Propaganda, né? Um sponsor pessoal, gente. Ô, louco. Mas enfim, você precisa de uma qualidade que nem... A galera fala, não, porque o som mesmo de verdade, meu, tá no vinil, entendeu? Você me toca na mão. Uma vitrola zoada. Uma vitrola zoada que não troca agulha faz 5 anos. Pois é, e uma caixinha de som do computador, tá ligado? Assim, tipo. Sim, sim. É que é gostoso ouvir um jazz no vinil, até aquele crackzinho, sabe? É gostoso, mas não é que o som é melhor. Não é que o som é melhor. Você precisa de um puta som pra realmente você ouvir a diferença. Apreciar de fato o negócio e tal, sabe? Basicamente, esse Tidal é tipo, aí, galera, a gente é que eu lamento, seu dinheiro, tá ligado? Eu lamento que o Spotify veio um serviço que agora as pessoas, até no Brasil, que veio pra cá, estão dispostas a pagar. Muita gente tá pagando, gostando. Sabe, a indústria da música tá finalmente, agora tem renda. Não tinha as indústrias, saca? Mas resolveu, em parte, o problema da pirataria. Aí agora, não... resolveu, então vão cobrar 3 vezes mais e vai ser isso. Então, entendeu? Mas acho que essa que é a fita também, tá ligado? Se for parar pra ver, o Spotify já tá bem consolidado. Exato, tá não precisa. Tipo, a galera não vai pegar e optar por um... E é o preço justo que nem Netflix, que é o melhor de tudo, saca? A galera não vai optar por um serviço mais caro só por uma leve mudança de qualidade, tá ligado? A não ser que, obviamente, os artistas do Tidal saiam e falam assim, não, a gente não quer mais nosso som no Spotify. Daí que eu acho que pode ser o próximo passo, cara. Que pode ser, é. Eu acho que a Taylor Swift não deixa tocar música no Spotify. Eu acho que é uma coisa do tipo, entendeu? Mas tipo, ia ser uma pena, entendeu? De novo, a indústria da música não ia se ligar do que tá acontecendo, sabe? Né? O que eles fizeram com o Napster, eles perderam uma puta oportunidade. Não, pois é. E o Napster acabou, eles ferraram com os caras e continuou casar, torrent, tudo, entendeu? Sim. Então... É falta de visão que falta pros caras. Sim, né? Se rolasse divisão, tipo, os artistas do Tidal não vão estar no Spotify e vice-versa, porra. Daí vocês estão querendo mais problemas, tá ligado? Onde não existia, saca? Tipo... Mas é muito doido, assim, que isso tem muito a ver, com, apesar de tudo, tem muito a ver ainda com o papo do... Pensando aqui com o negócio, o papo do Watch the Throne, tá ligado? Do, do Jay-Z e do Kanye West, assim. Sim. Eles estão meio que botando... E, pô, se for ver, assim, a maioria são artistas negros, o que eu acho que é interessante. Sim, assim, sim, sim. De eles botarem um preço que eles querem, específico e alto, assim, tipo... E com essa pinta de ostentação, tá ligado? Sim. Tipo, pra arte, digamos, deles, assim. Pô, sim. Porque se você vai ver o Jay-Z falando sobre o negócio, é um... Mano, é um doidão falando de, tipo... Mano, vou até traduzir aqui uma parte pra você. Ele tava falando, tipo... Ah, e aí? Porque o que você acha que é... Como é que vai se comparar, né, com os outros serviços de stream de música que tem por aí e tal? Aí ele respondeu o seguinte. O universo precisa de equilíbrio. Caralho. Existe a luz e a noite. Que velho. O dia e a escuridão. Existe o velho... E o novo. Sempre existe uma alternativa na vida. Então, eu não acredito que não vai existir apenas um serviço. Cara, eu acho muito engraçado que o Jay-Z ele chegou naquele nível de milionário na qual ele tá completamente desprendido da realidade. Tá tipo... Eu acho que alternativas são boas pra não ter um monopólio. Eu acho que assim, em qualquer indústria. Eu acho que nesse ponto a gente chegou... Entre justamente achar que esses caras são artistas malucos e eles estão transformando a música pop, tipo, meio que numa piada pra eles ganharem dinheiro, mas ao mesmo tempo é artístico, e esse fato deles, tipo, ostentarem a parada é uma, digamos, uma posição ficar artística, na política, que esses sabe? Ou completamente o oposto, como o Daniel falou, que, mano, eles já chegaram num nível tão absurdo que eles já não têm contato mais algum com a realidade. Eles não entendem como o mundo funciona. Não mais, deve ser difícil manter, eu acho que quando você chega a um nível de fama e de dinheiro dos caras, eu acho que é mais difícil você manter contato com a realidade do que você se perder na tua própria. É, cara. Quando você tem qualquer sala no mundo, sabe? Qualquer meio, você é o cara que todo mundo olha. É, e as pessoas querem falar com você. E não tô falando só de fama. God mode no... Eu acho deve que ser foda ter God mode quando na você vida, lida né? no começo. O Bill Murray falou sobre o Chevy Chase, tipo, quando você fica famoso, você tem uns 2 anos agindo que nem um complete asshole, né? Um babaca. Só que aí você tem. Aí depois disso, você tem que ou escolher sair disso ou você se mantém, entendeu? É verdade. E o Chevy Chase ficou. Ficou. Ele né? não fala com o Chevy Chase até hoje, saca? Uhum. É. E eu acho que isso meio que define que os caras são babacas, mas. É difícil, cara. Olha a vida. O Jay-Z acorda, vai cagar, olha a conta bancária. Dá um beijinho na Beyoncé, aí vai pegar os caras, sabe? Tipo. Então, mas isso que eu tô falando. Não tô falando que o cara é um babaca. Não, eu também não. Eu tô falando que ele vive em outro mundo, tá ligado? Uh-huh, sim, tipo, por isso que. Mas deve ser difícil voltar na realidade. Mas aí você não tinha que investir, né? Você tem que pensar. Eu acho que é muita questão de ego, cara. Eu acho que é ego pra esses caras de serem... A palavra que eles usam no Watch the Throne é o mogul, né? Que eles querem ser bem-sucedido em vários meios. Sim, esse negócio de Jay-Z com agente esportivo, ele não entende nada, saca? Claro. Foda-se. É, mas foda-se. Pagou milhões. Ele fechou um contrato de 300 milhões pra um jogador de beisebol por 10 anos. E, sabe? Caralho. É, exato. Então é foda. É foda. Foda. Mas é engraçado analisar isso. É engraçado pensar na realidade dessas pessoas. É, não. Mas, e é engraçado, porque ele fala... Ele também fala assim, tipo, também comparando ainda, fazendo comparações entre o Spotify e outros serviços de música, né? Uhum. é com o Tidal, ele fala: "As the tide rises, all boats rise." Então, tipo, conforme a maré sobe, todos os outros barcos vão subindo. É tipo, ele tá até levantando aqui, sabe? Tipo, tem até um sloganzinho, vai se fuder, mano. Não, tem vários slogans, ó. The boat rises. Tem, ó, tem um slogan que se chama Tidal for All. Outro que é The Tides Are A-Changing. Puta, cara. Foda, ah, assim? Fazendo uma brincadeira. Merda, essa é foda. Times are A-Changing. Essa é foda. Porra, meu. Enfim. Vamos ver, né? Às vezes você... Vamos ver, né, meu? Eu acho que o problema é o preço, porque também, se você fosse dar uma alternativa num preço parecido e aí as pessoas gostassem, eu acho interessante pro próprio Spotify ficar ligado, entendeu? Sim, pra não sim. diminuir a qualidade do serviço deles, mas... Uhum. Se for cobrar 3, 4 vezes mais e é simplesmente porque não, é a gente, tá ligado? Sim, pelo menos é um lance que, tipo, eles têm plena consciência que eles estão entrando num mercado aberto, onde tem vários concorrentes, principalmente nessa grande área de tecnologia, que é tipo, do dia pra noite você fica esquecido. Sim. Então, tipo, a gente já tem Spotify, a gente já tem ótimas soluções de música aí. Então, não é como se o Jay-Z vai entrar e vai, meu Deus, vai ter menos músicas na internet. Não, não, lógico, então, lógico. Vamos ver como é que... Vamos ver, tá muito cedo pra falar. É, vamos ver o que o bagulho acabou de ser anunciado, tá ligado? Tem que ver ainda. Exatamente. É isso aí, gente. É interessante, vamos ver. Bom, vamos falar de coisas agora, videogame? Videogame é legal, vocês gostam de videogame? Ah, até curto, viu? Então vamos falar de videogame. Bela. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bomb than a motherfucking bomb. Oh, yeah. Voltamos com o navio pirata. Yeah. E a gente estava falando agora sobre assuntos sérios, concentrados, sociedade. Sério, política, dinheiro. apenas poetas aqui. Nossa, só poesia. E filósofos. E a gente agora vai falar do que a gente entende, né? Isso. É joguinhos. Oba. Mais especificamente, vamos falar de esportes. Esportes. Esportes. Como eu disse no último podcast, eu fui até a França, né? Que é aquele lugar onde as pessoas usam boina e comem muita baguete. E muita batata. Assim, cara, eu não experimentei uma boina, mas. Tipo, Makoto gosta de umas boinas. É verdade, Makoto curte. Makoto tem duas boinas. Você deve ter trazido uma boina pra ele, cara. É. Não, mas não é boina Makoto. É uma outra. É um boina tipo. Boina... Eu estou passando por uma crise na minha arte entre o expressionismo. Pretenciosa, uma boina pretenciosa. É uma boina, eu vou tomar um tapa daqui a pouco. Uma Makoto tá é uma exato. Boina firmeza. Exato. Boto fé. Mas aí, como é que foi lá? Enfim, e aí foi então. França, ok e tal, mas o que foi louco mesmo é que França é um país meio. Eu fui pra besta, França também no fim do ano. É, França é um país meio besta. Mas o que é foda mesmo foi o comitê, cara. O Red Bull Comitê, que foi esse evento da Red Bull, obviamente, né? Uhum. Sobre jogos de luta. E eu fui lá acompanhar o Chuchu, que é um jogador aqui brasileiro, que ele foi pra Capcom Cup também no final do ano. Uhum. E aí agora eu fui levar o meninote lá pra dar uns shoryuken, né, na dar boca dos dar uns hore na cara dos brother. Uhum. E... Enfim, e cara, foi muito louco, cara. Deve foi ter sido mesmo, foi cara. Muito, muito louco, cara. Uhum. Pra começar, que assim, cara. Eu fico fascinado. Eu entrei faz pouco tempo nesse rolê de meio de esportes, de tipo. Sabe, de realmente ver. A começar a assistir as paradas e tal. Uhum. E definitivamente a porta de entrada pra mim foi joguinhos de luta, né, cara? Sim. Então, e tudo isso devo grande e inigualável Fernando Muccioli, que me ensinou absolutamente tudo que eu sei sobre isso. Mussa? Grande Mussa. E ele me falou, e é tipo, ele, sei lá, encantou a gente, assim, quando a gente tava no contato, assim, sabe? Com a FGC, né, a Fighting Game Community e tal. E a grande comunidade de joguinhos de lutinhas. Uhum. E desde então eu venho acompanhando bastante e eu, depois de um tempo, você realmente começa a enxergar eles como, sabe, tipo, atletas que você segue, você sim, fica sim. empolgado e você torce. Yeah. E, tipo, é realmente, sabe, pra quem tinha dúvidas, a gente ainda que tá vindo dessa transição, mas eu tenho certeza que essa próxima geração não vai nem pensar desse jeito, mas a gente ainda pensa muito, tipo, ah, não, mas esses caras só estão jogando videogame, entendeu? Uhum, é. Mas, nossa, cara... Aí... Quanto com o esporte, você pode glamorizar os exato, caras. Eu gosto muito de esporte, de verdade. Exato, é, você que gosta de esporte, tipo, sabe como funciona. Eu acho que é até isso, legal, né? pra uma galera que não gosta de esporte entender a paixão de quem gosta de exato, esporte. Exato, entendeu? Tipo, eu acho que concordo isso tem acontecido um pouco, Daniel, porque muita gente não gosta, critica, como que você torce, Eu acho que é um bom jeito de você entender, porque você admira aqueles caras, você... Em todos os sentidos, né? A qualidade, o que ele consegue fazer. E é inclusive porque você também joga, né? Então, o moleque joga bola, gosta de ver alguém jogando futebol bem. O moleque joga videogame, quer ver alguém no ápice jogando aquele jogo. Claro. Então, sim, tem total, um pouco disso. Total. Então, e por conta disso, eu comecei a acompanhar justamente a Fighting Game Community e, tipo, os grandes jogadores de Street Fighter, principalmente. Eu comecei a acompanhar uns caras, né? Tipo, Daigo, Daiminion, Reinhardt, Snake Eyes, Tokido. Todos esses caras aí são, mano, uns caras muito fera. É muito louco ver os caras jogar. Toda vez que você joga, você fica, tipo, muito impressionado. Uhum. Né? Infiltration, Xian. Você fez uma entrevista com o Daigo, né? Inclusive, eu entrevistei o Daigo. Isso foi parte da parada mesmo, cara. É, porque eu acabei conseguindo fazer um monte de matéria bacana, né? Por conta do comitê. Eu consegui falar com o Seth Killian, que foi um dos produtores, um dos criadores do Street Fighter 4. Legal. E ele é um cara muito foda, e ele era da comunidade, ele foi, a Capcom chamou ele justamente pra ele encaixar o gosto do Street Fighter 4 na comunidade, assim. Uhum. E ele é filósofo e tudo mais, então ele fala muito sobre os desdobramentos sociais, assim, da formação dessa cena de lutinha e tal. Sim. E é muito louco, o cara é muito foda, então eu pude fazer um monte de texto bacana. Mas, apesar de todo esse papismo, esse folclore maravilhoso, cara, o que eu acho que eu nunca vou conseguir me acostumar é eu colar no café da manhã de ressaca e aí colar o Daigo do seu lado e você troca uma ideia sobre, tipo, várias coisas e ele não fala um puto de inglês. Cara, isso é um bagulho doido mesmo. Isso é muito doido, porque a gente tem que lembrar, cara, que assim, digamos, conceitos relativos, assim. Uhum. Pô, esse cara, ele é o Pelé da porra do... Sim, sim. Do, é por isso que vale a comparação do Street Fighter, de verdade. Claro, né? Claro. Tipo, mano, esse cara é tipo o Michael Jordan. Uma lenda parada, viva, assim, uma lenda viva pra velho. Quem acompanha. Tipo, ver esse cara jogando é tipo uma oportunidade. Você teve um momento de fanboy, assim, você todo, viu? Qualquer momento. Qualquer momento que eu olhava pra ele, eu tava tipo, mano... Depois eu tava me ouvindo, eu tava ouvindo a gravação da entrevista com o Daigo e o tempo todo eu tava ouvindo, assim, eu, tipo... Eu tava ouvindo a minha voz, assim, eu tava tipo, nossa, eu tava muito empolgado. Tava muito empolgado. Muito feliz. Ele deve ter me achado um idiota, assim. Nada. Mas enfim, não, mas foi muito louco. Mas eles estavam sempre lá, e você troca uma ideia e tal. Aí, tipo, eu lembro que foi muito louco uma hora que eu tava só, tipo, ajudando o Chuchu com umas paradas, assim. Aí eu sentei, aí começou. Tem muito money match, né? Tem muito um jogo de aposta. Sim, sim. Tipo, durante o campeonato, assim, enquanto os outros não estão jogando, sempre tem um negocinho atrás, assim, pra galera jogar e ganhar uma grana. Sempre assim, todo... Isso mantém a parada não viva, mas ajuda. É interessante, assim. É, sim, interessante. Sim. É. E lá, obviamente, acontecia... apesar de que eu não sei se isso é legal na França ou não, mas... Não é legal. É legal porque eu entrei no meu site de aposta na França quando eu tava lá, porque eu gosto de apostar no Bet365 e tava bloqueado o site. Sério? E aqui no Brasil não é. E lá era, saca? Aqui no Brasil isso também é... Então. Bom, engraçado. Enfim. E aí foi muito louco que eu vou apenas... Então, eu não vou pra não dizer nomes, mas uma hora eu estava lá sentado, tipo, aí chegou jantar da produção, né? Sim. E aí eu fiquei lá, tava comendo, aí começou um money match na minha frente com um campeão do mundo do Evo e um muito recente campeão do mundo do Evo, assim. Um muito clássico tradicional, muito foda, e outro, enfim. E aí os dois começaram um money match na minha frente e eu fiquei, tipo, muito chocado. Irado. De tipo, caralho, velho. Que louco, sabe? E eu tava jantando, mano. E os caras, tipo, literalmente na minha frente. Tava, tipo, cangote do Daigo tava na minha frente, assim. Eu, tipo, caralho, velho, comendo e vendo um money match, tá ligado? Tipo, é como se você fizesse, de novo, usando essa comparação de futebol, você vê, tipo, mano, uma pelada entre o time do Ronaldinho, o time do Pelé. O Brasil de 70, o Brasil de 82. Exato. E você, tipo, e você atrás, tá ligado? Só jantando, assim, só pra você. Meio que parece que tá meio surreal a experiência. É surreal, velho. É surreal essa experiência. Mas Esse negócio de money match é proibido, mas não era, né? Eu até te usei o exemplo. Sei que eu tô saindo um pouco do... Ah, e também, mas o né? exemplo que os Estados Unidos no Sports Center eles fazem, eles mostram os betting lines. É. Você não pode apostar ainda, né? Eles falam, ah, se você apostar aqui, você ganha... É. Mas isso aqui é só pra brincadeira, viu, gente? O Sports Center, ESPN. Então, negócio de apostar é uma hipocrisia que é bom que mantenha um pouco, esses caras ganham uma grana, tem interesse, essa galera com grana que aposta essas coisas. Total, gente. Total. É um investimento no meio que tem que ter também. É. Agora, tem que legalizar tudo isso aí, sabe? Meu Deus, gente. Não, e é muito foda, cara. E ver isso foi muito louco, assim. E, enfim, mas, cara, o que é muito doido é que... realmente, em relação ao esporte, eu entendo que é difícil realmente começar a jogar, tá ligado? Porque lutinha, mano, é difícil, cara. Sim, cara, é mó treta. Chegar num nível profissional, competitivo, assim, tipo, do jeito que é o Chuchu aqui no Brasil, do jeito que é nos outros... Sabe, no Japão e tudo, cara, é muita treta. Você tem que se dedicar muito tempo. Você tem que ser muito fritinho do bagulho. Porque assim, não é tirando o mérito de qualquer outro esporte e tal, mas é que esse você precisa ter a precisão de frames, sabe? Tipo, de frames, cara. É muito surreal. Sim. Assim. Não é só mecânico o negócio, né? Tipo, sabe, pô, mesmo StarCraft, que tem, nossa, vários comandos rápidos e tudo e tal. Sim, é verdade, mas tipo. Nossa, isso velocidade é muita e precisão, treta, né? Cara. Nossa, é muita treta. E você tem que saber ler muito rápido o leitor, tá ligado? É tipo, o Chuchu falou assim, você tem que saber uma estratégia, tipo, meio de xadrez. Tipo, se eu fizer isso e isso, o cara vai fazer isso. Aí depois eu tenho que fazer isso, sabe? Nesse nível. Sim. Mas você tem que pensar isso em milésimos de segundo. É como se você tivesse, tipo, milésimos de segundo pra jogar xadrez, tá ligado? Xadrez assim, turbo, tá ligado? Xadrez turbo, cara. Super Street xadrez turbo. Exato. Então, tipo, imagina isso, velho. Você ter que ter esse nível de habilidade, sabe? Pra jogar essa parada. Então, é por isso justamente que eu entendo que é tão difícil de você entrar. Sim. Nesse coisa, por isso que é tão pequeno, tá ligado? Mas assistir, eu mesmo, por exemplo, eu não consigo jogar, tá ligado? Eu gostaria muito de jogar direito. É que envolve uma certa dedicação pro bagulho, tá ligado? É que nem qualquer esporte, você tem que passar o dia lá treinando todo dia da semana, todo tá dia ligado? Da semana. Tipo... eu tô vendo muito isso com a porra do Bloodborne agora. Sim, exato. Eu finalmente consegui matar os primeiros caras lá de boa os primeiros, tipo, os bichão grande lá, tá falando, agora sim, caralho, eu consigo entender essa merda. Sim. E agora um mundo de possibilidades se abre na minha frente, assim. Sim. E eu acho que é a mesma coisa, cara. Você precisa passar horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Cada esporte é diferente. O Counter-Strike tem uma habilidade diferente, claro, não só por ser FPS, mas o tempo de treinamento, a estratégia em time, o League of Legends, sabe? O Call of Duty, o time tem que estar fechadinho, sabe? Então é uma coisa... Por isso que eu acho que tem aquele papo se esportes é esporte ou não. É interessante, porque taticamente eles às vezes são mais disciplinados que um cara num futebol, entendeu? Uma coisa assim. Né? A tática, claro que o físico não é igual, mas é por isso que eu acho que é um papo interessante isso, cara. Mas e o resto do evento, foi maneiro? Foi muito louco, cara, porque a Red Bull realmente tem, assim, isso tudo bem, tô puxando um pouco sardinha pro lado da empresa, mas é muito real. Tem que vender assim. Seu peixe. Não, mas eu falo isso com sinceridade, não é sacanagem não, cara. Eu sei. A Red Bull faz eventos, cara, como ninguém, velho, nunca vi alguém fazer evento tão bem. É, uns bagulho tipo, massivo, né? De verdade, eu acho que eles fazem eventos melhor do que qualquer outra coisa, cara, os caras são muito fodas, velho. O que tem de especial? Cara, é tudo, eles manjam da parada, eles sabem fazer uma festa da hora, tava todo mundo se divertindo, cara. Foi a mesma coisa no Battlegrounds, quando eu fui em Washington, igualzinho, tava todo mundo muito curtindo, tava mó da hora, todo mundo feliz, e aqui foi a mesma coisa. Eles pegam os casters mais empolgados, tá ligado? Eles pegam, tipo, o ambiente mais propício, que mais encaixa, mano, você chegava no pico, era tipo uma... Imagina que você entra num octógono, tipo, numa arena de MMA proibidão, tá ligado? No meio da Malásia, tá ligado? E você entra, tá tudo meio esfumaçado, e umas luzes, e uns caras, e tipo, sabe? Esse nível, tipo, um monte de gente andando, um monte de gente falando umas coisas, assim. Esse era o nível, assim, que cara. Que da hora. E era uma treta num octógono, tá ligado? Cara, isso é bem legal. É muito foda, cara. É muito foda. Eu fiquei... Não, quando eu cheguei ali, a primeira coisa eu falei... Porra, por que que a gente não pensou nisso no Brasil, tá ligado? Botar num octógono, a gente é o país do octógono. Por que que a gente não botou essa bosta de ser Street Fighter no octógono? Isso é muito louco, essa ideia é louca. Muito óbvio, que esses detalhes que fazem o entretenimento sei lá, um passo acima, né? É, é o cara então. Que tem uma visãozinha diferente do que é maneiro, sabe? Que você não precisa fazer, mas se fizer, as pessoas não esquecem. Você nunca vai esquecer esse octógono, sabe? Exatamente, cara. E... maneiro, velho. Não, é muito foda. E aí, mano, pra você ter uma noção, bom, foi isso, aí você entrava e tal. Aí os caras começou a apresentação, tá ligado? Não era só tipo, ah, vamos começar aqui, os entra o primeiro cara, não. Entra uma apresentação, o cara faz uma puta apresentação legal, uhum. Falando cada um do que vai acontecer e com suspense, o cara, sabe, do entretenimento, assim. E aí ele ainda vira e fala, nossa, vamos agora chamar cada um dos jogadores e tal. Aí eles entram um por um, e aí cada música dos caras é tipo trilha sonora de anime, assim. Que louco, cara. Tipo, que louco. E cada um muito, escolhe, assim. Cada um escolhe a própria música. Que escolheram pra eles. Porque isso é coisa que você também eles. Faz, que você escolhe. Isso é ser louco, assim. Entendeu? E aí eles entenderam um pouco que tem que beber um pouco, não só da do esporte, série e tudo mais, mas do entretenimento da coisa, sabe? Sim, tem que entender o que os fãs querem, né? E até me pareceu, justamente como eu falei, me pareceu uma coisa que... eu acho que isso poderia atrair fãs, sabe? Justamente alguma coisa como essa poderia atrair fãs. E jogo de luta é um dos que, assim, pro leigo... é uma das coisas mais interessantes, saca? Você consegue entender, mesmo não conhecer, ou gostar... mesmo não conhecendo quase nada de luta, porque é uma coisa muito rápida, muito interessante, muito louca, saca? Então eu acho que tem muito mercado aí, é legal explorar, é bom que eles estão fazendo bem, cara. Então, é o que eu acho também, é exatamente isso que eu tava pensando. Sim, sim. E você, senhor Van Depp, você tá com boas notícias também, hein? É, né? Essa semana eu comecei numa empresa chamada Zubo, eu saí da Machinima, obrigado a todo mundo aí, meus ex-colegas, que eu não tinha nenhum no Brasil, mas enfim. Seus ex-colegas gringos que não entendem português. What's up, guys? See ya. E eu vou começar a trabalhar na empresa chamada Zubo. Calma aí, o Falcão tá perguntando uma coisa. Mas enfim, a Zubo! Calma aí, Zubo aí, fala aí, Zubo. Fala da Zubo. E a Zubo é uma empresa parecida com a Twitch, só que não é uma plataforma aberta. Tipo, não é open platform, assim, qualquer um pode se inscrever. Pode crer, isso é interessante. Sim, isso é interessante. Claro. Pelo menos por enquanto, sabe? Claro que vai ter. A gente vai relançar o site mais pra frente. E a gente já fechou com 3 times, 4 na verdade, da CBLOL. E que pra fazer stream exclusiva lá, a gente tem um servidor no Brasil, que é uma puta diferença. Sabe, para outro serviço, claro que eu vou ficar falando, vendendo aqui, falando mal de outro, esse não é meu intuito, é óbvio. Mas tem servidor no Brasil, então você que tem uma internet não muito rápida, consegue ver no Source, um 720p. E eu tô animado, eu sou gerente de esportes lá, vou gerenciar esses times, vou ajudar. A gente tem umas coisas muito interessantes para esses times. E eu acho que volta um pouco aquele papo que a gente falou da Spotify, mas eu acho que é essa a diferença. O investimento da Zubo no mercado... Por mais que League of Legends, eu acho que de esportes no Brasil é o maior, que a galera ganha melhor e tal. Certamente. É uma questão de valorização desses caras, aliás, entendeu? Isso foi muito engraçado. Poderem ganhar uma grana legal para transmitir só lá. Sim, sim. E vender, saca? Eu acho que todo esse tipo de investimento fora é interessante. E a Zubo, eu juro, eles me venderam um projeto muito legal, umas coisas muito interessantes, e por isso que eu decidi aceitar e mergulhar nesse meio que... Pô, interessa muito, né? YouTube eu fiz muito tempo, trabalhar um pouco com os meus youtubers, mas esportes, não podia estar mais animado a trabalhar com esse meio, cara. Porque é muito maneiro, muito maneiro. E tem stream de Counter-Strike, de Super Smash, de Dota, sabe? League of Legends, claro. Então são vários games que tem no site lá. Se inscrevam no site lá, Zubo. E sabe que, tipo, você... Eu acho que... Esse novo modelo da Zubo de fazer fechado por enquanto é bom porque é a melhor maneira de você entrar no mercado, você parar e ouvir o que esse mercado está precisando. Sim, com certeza. E aí lançar um produto feito para isso. Assim, né? E as pessoas têm experiência. E, tipo, esses times têm suporte literalmente 24 horas por dia, de segunda a segunda, porque tem cara que faz na Coreia, tem cara que faz na Alemanha, sabe? Então a gente pode dar uma atenção legal para esses times e não, sabe... Ah, vamos botar todo mundo aqui, aí o produto não fica legal e a empresa não entende. E a grana acaba sendo pouca, porque tem muito site que faz stream que a grana... Os caras pegam 20, 30 mil em stream, às vezes, e no Brasil a grana é pouquíssima. Pode crer. Mesmo com as inscrições, assim, que a galera paga $5 por mês e tal, saca? Pode crer. Os caras não sofrem, estão sendo aproveitados. Então eu acho que é legal quando vem empresas novas decidindo investir e fazem as coisas certas. E não só, ah, o Brasil é um mercado legal, vamos lá, entendeu? Pode crer. Que é o que aconteceu com muitas coisas, seja YouTube, entretenimento, da internet, né, em geral. Uhum. Vem que os números do Brasil são altíssimos e um engajamento também alto, sabe? Nem o que vira fãs, a gente tá falando de ser fã de esportes, esses times, e teve um anúncio da Pain Gaming anteontem, eu trabalhei com os caras e tal. Velho, a molecada manda, cadê Steam, cadê, velho? No Twitter, o próprio Twitter da Zubo nunca bombou tanto, saca? Então, é bom saber trabalhar com isso. O Brasil tem muito potencial em esporte, saca? Mas precisa de gente trabalhando bem, estudando, analisando, e também ser objetivo. Por exemplo, eu não jogava League of Legends, fiz tutorial e tal, conheço, sempre acompanhei esportes. Sim, sim. Mas eu quero trabalhar porque eu consigo objetivamente trabalhar com os caras, sabe? Não sou fanboy e esse tipo de coisa. Então, total. Tô animado, cara. Eu acho que é um modelo muito interessante e vambora. Vambora. Não, louco, cara. Não, e, mano, pra ter uma noção do tamanho dessa febre de League of Legends e tal. Porra, eu tava lá no bom, lá na França, além dos jogadores, vão muito também manager de time, um pessoal que é ligado com esportes lá na França e na Europa e tal. Uhum. Os donos de marca, sabe, esse tipo de coisa, assim. Uhum. Toda vez que eu falava que eu era do Brasil, a primeira coisa que eles perguntaram, ouvi dizer que League of Legends tá grande no Brasil. Uhum. Todos eles, cara. É, mas realmente porque tá bombando, né? Tipo, todos eles. Tá, é impressionante isso, velho. A gente gravou podcast com o PH Suma durante o Mundial e, cara, pode crer. Uma febre, isso já tem 6 meses e já cresceu muito, né? Tipo, pode crer. É interessante. Então, lá fora tá repercutindo o tamanho no Brasil também, tipo, o que tá acontecendo aqui, é isso? É. Bom saber. Pra caralho. Parece que as empresas estão começando a investir mais, cara. Sim, finalmente que tá aparecendo. Se o trabalho é bem feito, dá certo, entendeu? Porque a molecada adora, velho. Não é só molecada, claro. Tem muito adulto que joga e vê league. Total. Isso é muito maneiro. Total. Muito maneiro, véio. Não, então, e é bacana, cara. E quais são os times que você conseguiu já de botar na Zubo? Como é que tá indo? CNB. NTZ, que vai jogar a final da primeira etapa. Vai jogar a final da primeira etapa do LoL, né? É, verdade. A Kabum, a própria Kabum, que é, exato. A própria Kabum, que foi pro Mundial. Uhum. E agora a Pain Gaming. Então são 4 times bem interessantes. Bacana, a NTZ legal. É um time novo com uma molecada nova que... É, tá com gás, né, mano? Exato. E eu reparei uma coisa, porque eu tenho lidado com esses caras dos times e os gerentes. É o profissionalismo dos gerentes. São os caras que, tipo... se preocupam mesmo, saca? Claro, sim, que sim, isso sim. Ainda é uma coisa superficial, começa a semana, mas antes eu já tava... E a maturidade desses caras, velho. Muito moleque de 16, 17 anos e como eles tratam a galera de suporte. Pode crer. Como eles treinam, como, sabe, tem X horas, tem que fazer, eles vão lá e fazem as streams e, sabe, no... Não, pelo menos, por enquanto, que eu tenho visto, não tem esse negócio de sou famoso, sou foda, sabe? Uhum. Isso é um alívio de ver. Porque a comunidade de Call of Duty que eu acompanhei, não é que os caras eram metidos, mas eles não eram profissionais, sempre tinha treta. Esse pode problema crer. De que a comunidade de Call of Duty no Brasil de competitivo não cresce, saca? Porque próprios jogadores... Isso foi uma coisa que me fez ficar apaixonado pela comunidade de jogos de luta, cara. As pessoas, a vasta maioria dos jogadores e das pessoas da comunidade são lords, cara. São verdadeiros lords. São de fato uma comunidade, né, cara? É, e assim, e eles são bem inclusivos, assim, é uma coisa, são super inclusivos. Legal, assim, super, super inclusivos mesmo, assim. Legal. É, claro que, né, toda comunidade tem um problema aqui ou ali, mas digo, eles são, assim, eu acho eles inspiradores mesmo, assim. Uhum. Numa entrevista que eu fiz com o Seth Killian quando eu tava no Kotaku há muito tempo atrás, durante, acho que a BGS 2012, eu acho que foi em 2013. Eu justamente perguntei pra ele, né, qual que era o que mais ele se apaixonava, assim, pelo... O que ele mais ele tinha de digamos, de consideração pela comunidade de jogos. Ele falava que é a união da galera, sim, sim. Tá ligado? É. Todo mundo se ajuda e tudo. E todo isso mundo... é muito importante quando você precisa tirar algo do chão, assim, começar um negócio, sabe? Porque se tem muita rasteira, nego passando rasteira. Tem. Próprios sponsors, né, patrocinadores, ficam sabendo dessas coisas e falam, não vou mexer com isso, Daniel. Não, e é legal, né? Porque, tipo, pô, a gente vive numa época na qualquer tipo de cena. é totalmente podre, tá ligado? Tipo, é legal ver uma cena que de fato é uma cena, tá ligado? É, que tipo, funciona como uma comunidade. E funciona, cara. Uhum. E eu acho que tem, isso qualquer tem muito a ver com pelo fato de, tipo, essa galera que vem da, sabe, de jogos de luta e tudo mais, eles vêm bem, bastante dessa cultura de arcades. Sim, sim. E de, tipo, da galera que era os renegados, que era uma galera, sabe, tipo, que tinha que se ajudar e que se trocava informação desde sempre e tal. Legal. E é muito legal, né, cara? Isso é claro que deve ter um pouco de competitividade, rivalidade. Não, tem. Mas isso é saudável também. É, rivalidade, o cara quer ser melhor pra ganhar. Então, mas isso que eu lanço, tipo, é uma rivalidade. É uma rivalidade, não é um antagonismo, tá ligado? É, tipo, a galera, tipo, é uma competição, querendo ser uma competição saudável, tá ligado? Qualidade te melhora, entendeu? Sim, exatamente. Não tem problema de você querer competir e tudo mais. E se ganhar, esse é o melhor. Exato, o lance é você respeitar a pessoa contra quem você está competindo, tá ligado? Esse exatamente. É o grande lance. Exatamente. E, mas cara, aí é uma... Puta, muito legal, assim. E, sei lá, eu acho que ver Street Fighter é uma parada ridiculamente emocionante. É muito louco ver uma cena tipo, ainda mais quando você começa a entender. É por isso que eu falei, mesmo você sendo leigo no jogo... Ou não jogando desde o 2, assim, saca? Você consegue curtir muito, entender porque o cara é bom, porque é velocidade. Eu acho que é velocidade e precisão, né? É uma coisa muito firme, o cara tem que ser rápido. Sim. Acho legal isso, cara. Eu acho muito doido. Sim, muito doido mesmo. Da hora, mano. E assim, você vê um crescimento, uma popularização geral ou que vai continuar numa comunidade? Porque o próprio League of Legends tá todo mundo prestando atenção, mesmo não conseguindo acompanhar um jogo sem jogar. Cara, é o seguinte, é difícil de responder isso por algumas razões. Primeiro, aquilo que eu disse de ser bem complicado já ter, digamos, essa compreensão e, tipo, ficar bom no jogo é foda, tem uma curva de aprendizado que é grande, sabe? Sim, sim. Isso já é uma coisa que já distancia, enquanto League, eles fizeram um jogo que é fácil de você começar a jogar, tá ligado? Tipo, mesmo, assim, apesar de ser, digamos, complicado de você arranjar time e tudo, mas ele é fácil de jogar. Sim, sim, é fácil de começar, né? É, ele é fácil de começar. Enquanto esse, mas você... É difícil de entender se você nunca jogou ao mesmo tempo. Não, com certeza. Mas você consegue, assim, você só assistindo eu consigo, consegue, né? Tipo, eu consigo já, mas eu tô... E assim, eu, mano, assisto stream de luta faz um tempão já, e até hoje eu não entendo muita coisa, tipo, muita mas coisa. Mas que parte que você não entende? Principalmente a coisa, tipo, quando eles explicam como fazer alguns movimentos, porque que alguns movimentos são tão fodas, assim, tipo, eu entendo mais, digamos, de uma forma meio conceitual, da coisa de entender como, o cara leu aquilo e aquela jogada e ele fez aquilo que é difícil de fazer num time, sei lá, ok, beleza. Mas algumas coisas, alguns comandos de tipo, o chute aqui significa com isso, sabe, tipo, quase coisas mecânicas, assim, é difícil, sabe, é difícil de entender mesmo, assim. Mas, então, por conta disso, eu acho que tem uma certa dificuldade. Mas o Street Fighter, ele tem uma vantagem muito, muito, muito grande. Que é a sua popularidade. E, na verdade, assim, ele é um jogo popular, né, cara? Sim, tipo, totalmente, cara. O Street Fighter, ele é tipo Mario, que mesmo quem não conhece videogame, conhece Mario, sabe? Fighter é a mesma coisa. Você viu o Street Fighter, você sabe o que é Street Fighter, tá ligado? É, exato. Todo mundo já viu aquela tela. Ficou muito famosa aquela... Porra, da tela start do Street Fighter 2, tá ligado? Tipo, muita gente viu aquilo. Muita gente lembra do Sonsa, tipo... Sim. Ele foi realmente... Ele virou... Transcendeu a cultura só de videogame. É emblemático, né? O negócio, né, cara? Pois é, exatamente, exatamente. E... Enfim. E é... Eu acho que... Isso é uma coisa que pode realmente ajudar na hora, se for popularizar a parada mesmo, sabe? Eu acho que... A gente pode até trazer por isso, por esse lado meio nostálgico da coisa, mas isso dura pouco, né? A próxima, essa geração de 16 anos, tipo, uma geração Minecraft, digamos assim, vai 10 anos a 16 anos, eles não jogaram Street Fighter no arcade, eles não, Sim, mas agora tem... Tá voltando um pouco, cara. Tipo, o próprio último Street, muita gente no YouTube jogou, via, gostava. Então, exato. Esse último Street, ele realmente reviveu. O Mortal Kombat X. E expandiu, tá ligado? No geral, sabe? Mas assim, eu acho que ela nunca foi tão grande. Assim, eu não tenho certeza sobre isso, mas assim, a impressão que eu tenho é que a Fighting Game Community hoje nunca foi tão grande, assim. Por conta do Street Fighter 4 e por conta da popularização de videogame como um todo. Sim, sim. Hoje em dia. É uma indústria que cresce assim, mesmo quando o resto não cresce. Tipo assim, se a economia baixa, eu vi um artigo na G1 hoje, assim. Uh-huh. A indústria de games do Brasil cresceu, né? Por mais que tenha umas coisas Triste como o fim de alguns meios aí. Ai, nossa, me fala, Kotaku. Você quer falar algumas palavras? Ah, não, já, tudo que eu ia falar eu já tinha que falado, meu. Já, isso daí cansou, meu. Tinha que enterrar o Kotaku. Ah, já tava ruim. Tava meio ruim já. Pena. R.I.P. Enfim, é isso, né, cara? Vai comunidade de luta, cara. Vai esportes, por favor. Vai esportes em geral, assim. Se esportes crescer, bexiguinha cresce. Eu acho que até quem não gosta de esportes, tá ligado? Sim, totalmente, cara. Né, cara? Tipo, é da hora de assistir. Também da nossa geração. É, muito legal, velho. E é legal demais ver um meio crescendo e as pessoas com uma habilidade absurda. É fenomenal, cara. Quando você vê, Counter-Strike teve uma volta enorme, por exemplo. Counter-Strike teve um patch recentemente, consertou tudo e agora, velho, a comunidade... É outro jogo que quase qualquer um consegue gostar, velho. Counter-Strike, você não precisa jogar Counter pra curtir pra caramba ver, saca? Porque você vê habilidade, você vê... E eu acho isso é muito louco. E é bom pra todo mundo, cara. É bom pros games, é bom pra... Sabe? Total, cara. Eu acho legal, porque essa galera consegue viver disso e... Sim. E não é mais assim... E muitos desses investem, né? Tipo, você investe nessas coisas e teus pais e amigos acham besteira que não vai dar grana e que não vai ter futuro. O próprio Daigo, na entrevista que eu fiz com ele, fala exatamente sobre isso, assim, que apesar de hoje de ele ser um grande jogador profissional e tal, ele é muito mais... Hoje ele faz um papel muito mais de líder da comunidade pra tentar expandir a comunidade e levar ela pra longe do que qualquer outra coisa, assim. Sim. Tipo, essa tá sendo mais a função tipo, dele. Tipo, um embaixador, assim, né? É, tipo, e um dos objetivos pontuais que ele quer é, no Japão, em específico mesmo, ele não ser... Sabe, essa profissão de ser jogador profissional, a carreira do jogador profissional não ser algo estranho, sabe? Não ser algo que simplesmente é tipo, considerado coisa de criança e tudo mais, porque no Japão ainda existe esse estigma, assim, sabe? Sim, sim. No Brasil, realmente, como você disse, eu acho que o LoL tá ajudando a mudar isso bastante. Tá aparecendo já. Até eles, esse é um tema recorrente. De você começa a jogar aquilo, você começa a ser bom, e aí você tem que explicar para os seus pais. Tipo, talvez eu não faça faculdade porque eu tenho que ficar treinando, entendeu? Talvez eu não vá trabalhar porque eu vou treinar e vou morar numa gaming house. E mesmo com o salário inicial, os pais ficam preocupados e não deixam investir, saca? Então, eu também é corrente de qualquer comunidade, por isso que eu fico feliz que esteja crescendo, sabe? Que Counter-Strike a gente consegue viver disso. Que League of Legends, com certeza, tem bastante gente que consegue viver disso. Total. Street, Call of Duty no Brasil ainda não, mas espero que um dia. Se o jogo colaborar, né? Porque, pelo amor de Deus, os últimos contos. Enfim, não vou nem falar. Tá falando de Rest in Peace, Kirby COD. O COD Champs agora, o COD Champs, que foi o mundial que teve lá em Los Angeles da MLG, o time que ganha $400,000. É um milhão de prêmios. Sabe? $400,000 e eles... E tá no X Games. Isso é bastante coisa. E a medalha de ouro em X Games, o Counter-Strike também, sabe? Então, esse tipo de coisa é legal de ver. Mas é que o cenário no Brasil... Lamentável. É, cara. Enfim, só lamento. Bom, é isso. Acho que é isso. Go eSports. Outra coisa que é difícil explicar para as pessoas é eSports, você escrevendo, a pessoa que você escreveu eSports errado. eSports. Em português, né? Eu falei, meu amigo, eu trabalhei com eSports. Ah, você sempre gostou de esporte, tá? Corintiano. Eu falei, não. É eSports, tá ligado? O S é maiúsculo, o R é minúsculo. Não, e é foda porque assim, eu não gosto de usar hífen, tá ligado? Eu também não. Eu não gosto de usar o hífen. Eu odeio usar o hífen. Eu ia colocar no Facebook com hífen. Mas ao mesmo tempo, botar com S maiúsculo também é meio estranho, é meio hacks. Sim. Assim, mas é um jeito. É meio iPhone, sabe? iPhone. Vocês dois têm iPhone, que vocês estão falando. Ué, justamente por isso que eu digo. Vai, Nexus. Mas eu acho engraçado isso, assim, de essa grafia estranha, mas eu não sei se ainda não decidi se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, se sabe? Fosse, por ser distanciado do... Mas se o E fosse maiúsculo, como que você chama em português? Esports... Não, tipo, e aí ia ser mais difícil ainda. Sei lá. Entendeu? No português é bom, porque funciona. Mas eles já tá ligado? Já ficou desse jeito, então... Não, total. Sem hífen, eu também acho que... Mas no começo é bom para as pessoas entenderem e começar a colocar com hífen. Então. Enfim. Enfim. É isso. E Vamos para o próximo bloco. Não. Cheio de coisas gostosas para se morder e perguntar. Yeah. Yeah. Voltando aqui, falou só love. Estamos voltando do. Que empolgação de volta. Do navio mesmo. Pirata. Estou feliz, caralho, porra. Navio da empolgação. Navio da transa. Então, nós estamos aqui curtindo o rolê do navio pirata. E agora nós vamos, sabe o que fazer, Daniel? Sabe o que a gente vai fazer? Não, não sei. A gente vai ler umas paradas. Nossa, a gente vai responder elas e também? A gente vai responder elas sempre também. Sempre louco, louco. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai para a parte de onde vocês mandam perguntas e a gente manda respostas. Uh-huh. E manda. Nós vamos mandar respostas que vai ler as perguntas pelas hoje. Hoje internet. É quem? É o Daniel. Oi! Oi, Daniel. Eu e minha voz. Você vai ler as perguntas hoje. Vou sim. Por favor. Ok, primeira pergunta do senhor Marcos Paulo Coutinho. Quem pratica esportes pode se considerar atleta? Pode, cara. Eu acho depois que... do que eu vi, o quanto esses caras sim, treinam cara. E da forma que eles treinam, sim, eles são atletas, cara. Talvez cara. Você considera que se considera alguém que joga xadrez profissionalmente um atleta. É. Eu acho que o esporte está mais para lá. Ou, às vezes no meio de um atleta físico e um cara que joga xadrez, né? Eu não sei. Mas eu considero, com certeza. É, eu considero atleta, sim. Verdade. Vou saber. Verdade. É, tem, é parte do estigma, né? Às vezes os caras gordinhos lá não é atleta, porque não consegue correr nada, tá ligado? É, então, é meio sacanagem isso, né? É mancada. Eles são atletas, sim. Sim. Próxima atletas pergunta. Atletas da mente. Atletas da mente e do dedão. E do dedão. Próxima pergunta, senhor Felipe Bragoni. Bragoni. Bragoni. Bucas, o Japão tem os cinco deuses dos jogos de luta. Nessa pegada, quais seriam os cinco deuses do navio pirata? Podem ser treteiros ou não treteiros. Quais são os nossos cinco deuses? Cara, Jackie Chan é um deles, cara. O Jackie Chan é certamente Jack um deles, Chan é um deles, eu acho. O R. Kelly. R. Kelly. É, Jackie Chan. O R. Kelly. Nossa, Jackie Chan certamente. Cara, o Jackie Chan tá lá em cima, cara. R. Kelly. Puta deuses. R. Kelly, Jackie Chan. Pensa aqui em quem que... O Rick James. O Rick James. Rick James. Então nós já temos uma boa... Já temos três. Já temos deuses muito legais, diga-se de passagem. Agora a gente precisa de mais pessoas... Talvez do cinema. Quem é muito foda? O Brendan Fraser. Brendan Fraser. Credo que... A Rachel Wise. Tá tendo bom mesmo. Nossa, Brendan cara, Fraser horrível. Não faz parte. Então a gente tem Jackie Chan, Rick James... Quem era o terceiro? É... Rick James e R. Kelly. E o R. Kelly. Tá bom, três deuses tá bom. Senão não, a gente vai ficar de cinco. Não, cara. Não, cara. É... São cinco deuses, cara. São cinco deuses, vamos lá. É o panteão dos deuses. É, exato. Eles têm que ser bem, bem decididos. Sim, isso, cara. Né? E fora que tipo, só em cinco eles podem sentar numa mesa redonda. Em três não dá, cara. Tem alguém exatamente, do hip hop. É que já tem música com o Rick James. Né? Já tem, tem dois aí. Já, sim, né? R. Kelly. É, já da música. E Henrique quem James. Dos games? O Trevor. Não, tem que ser deuses de verdade. Vivos. São os deuses, deuses do Japão. Deuses de verdade, né? Vivos ou mortos, né? São os deuses, os deuses do Japão, tá ligado? Sim, sim. Então eu acho que tem que ser, cara, esses três tem que ser também um comediante foda, George Carlin. George Carlin, isso é verdade. Ele assina embaixo, assim. Ele é o quarto deus. Assina embaixo. E agora o último. O último. O último deus. Mas o Jackie Chan não morreu. Não, ele não precisa estar morto. Então, ele falou... pode estar morto, mas não precisa, entendeu? Exatamente. Pode, ele pode estar morto. Não. O que é quando ele morrer, apenas vai ser um deus morto. Né? Exato. Um deus vivo. Exatamente. Agora o quinto deus. É o Musa. Musa é o deus de todos nós no nosso coração, cara. Exato. Musa é um deus no coração de todo mundo que acredita. BoJack Horse. Não, eu pessoa de verdade. Pessoa de verdade. Você sabe o que é a realidade? Você está falando, cara, de deuses. Não é realidade, então. Interpretação de texto. Que mais? Vai, a gente tá quase chegando lá. Tá, falta um. Vou pensar em artistas. Artistas de cinema. Quem que você admira muito, Daniel? Que fala, nossa, esse artista é foda, cara. O Nicolas Cage. O Nicolas Cage. Nicolas Cage. Pronto, fechou. Nicolas Cage. Como fechou primeiro sim. Nele? Fechou sim. Rick James, R. Kelly, Nicolas Cage. Jackie Chan. Jackie Chan. E... Ah, o George Carlin. E George Carlin, exato. Fechado. Aí, pronto, esses são nossos 5 dedos. Ah. É nóis, pronto. Logo. Conseguimos. Ufa, isso obrigado por participarem desse momento com a gente, cara. Nossa, realmente, cara, isso foi difícil pensar. Foi difícil. Ok. Próxima pergunta de Sir Richard Sirikawa. Alguém consegue me explicar o que foi aquela exibição no Red Bull Comitê? Estava tudo bem até que aquilo aconteceu. Vocês viram isso? Não. Ah, vocês são os bostas. Vocês assistiram jogos de lutinha. Vocês tinham que ter assistido o jogo de lutinha. Seus bostas. Seus bostas. Jogo de lutinha do caralho. Lutinha do caralho. Vários Hadoukens. Vários Hadoukens, cara. Poxa. E aí, cara, se liga. No meio da treta... eles pararam... Tem umas exibições, uns momentos tipo, que eles dão um intervalo e acontece alguma outra coisa, saca? Certo. E aí, no comitê, lá pro final, eles fizeram uma exibição que eu não entendi. Aliás, eu realmente não entendi, assim, ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo, assim, tipo, literalmente ninguém entendeu. Porque todo mundo estava em silêncio e na internet estava todo mundo chiando e reclamando porque não fazia o menor sentido. Mas entrou um cara, um francês lá, que eu não sei quem que é, não sei se ele é famoso ou não, não tenho a mínima ideia. É que ele tava meio vestido de rei, assim, de reizinho tosco, assim, mas tipo um rei gordão, assim, nada a ver. E aí ele vai e senta no, tipo, e aí ele joga com as regras do Street Fighter Omega, o personagem dele, tá ligado? Que tipo, por isso tem o Gen no Street Fighter Omega, que é aquele DLC que, tipo, é um monte de regras zoadona, tá ligado? De Street Fighter de rodoviária. Você pode só apertar e segurar um botão que ele dá um chute, tá ligado? É um chute infinito, que você nunca sai, tá ligado? Pode se você estiver, tipo, defendendo embaixo, acabou, tá ligado? Pode você vai morrer até acabar a sua vida mesmo, assim. O chute vai acabando com a sua vida e tal. Enfim, e aí do nada entrou esse gordinho e ele tava jogando com o Genji no Omega e entrava, chamava uns caras profissionais lá do Street Fighter e aí ele jogava pra jogar contra, aí chegava nessa hora de dar o chute e aí acabava e todo mundo, aí, não sei, cara, foi isso que aconteceu, cara. Piadismos de foi uma piadinha, então acho que foi alguma piada que ninguém entendeu, tá ligado? Uhum. Talvez seja pra promover o modo Ômega, não entendi. Whatever, foi uma bosta então. Foi nada a ver, cara. Assim, eu não entendi, você não entendeu, ninguém entendeu. Ninguém entendeu, tá confuso. Ficou meio confuso. Confuso. Mesmo. Próxima pergunta, Rogério Silva Oliveira pergunta e diz: Bucas, vocês acham que celebridades da internet como youtubers, podcasters, blogueiros e etc. têm alguma responsabilidade de ser exemplo ou passar uma imagem positiva para quem segue seu trabalho? Vocês alguma vez já deixaram de fazer algo ou fizeram alguma coisa pensando que isso poderia causar nas pessoas que acompanham o conteúdo de vocês? Cara, tipo, assim, a pessoa que tá criando o bagulho e expondo, né, o trabalho, ela tem que ter consciência do tipo de mensagem que ela tá passando. Mas ao mesmo tempo, tipo, não acho que a pessoa tenha que se limitar, no caso... Só porque ela tem um público, tá ligado? Exatamente. Ali, assim, a responsabilidade da compreensão do texto acaba na hora que um artista entrega a obra, tá ligado? Sim. A responsabilidade do artista tá ali, tá ligado? Sim, exatamente. Tipo, a partir do momento que ele entrega a obra de todo mundo, tá ligado? Exatamente. Tipo, é da maneira que você assimila o bagulho, saca? Exatamente. Eu vejo gente no YouTube que podia ser mais um pouco... Exemplo. Um pouco mais... eu no meu próprio canal, mas eu nunca... Eu fui de falar de só Call of Duty pra falar de cultura do estupro, casamento gay... Claro. Que era uma coisa que eu sentia eu precisava, sabe? Eu falei dessa cultura do tá com pena, leva pra casa. Uhum, uhum. E aí eu polarizei muita gente. Você polariza. Tem um moleque que quer ouvir Call of Duty lá, o Games, e não quer ouvir esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu senti orgulho da molecada de 15, 16 anos que você via, escrevia comentário legal. E, pô, cara, você me fez pensar de outra maneira. Então, eu acho que isso é algo que vem de dentro. Que você precisa falar daquilo, entendeu? Sim. Tenho os amigos do YouTube que não são nada... São políticos no sentido de não se metem em nada, sabe? Não falam absolutamente nada e beleza, saca? Porque realmente afeta. Afeta o relacionamento com as pessoas. Afeta as oportunidades de negócio. E principalmente agora, do jeito que tá... Sabe, no nosso clima político atual, isso realmente afeta. Você fala umas coisas de esquerda, que sabe, que infelizmente é taxado de esquerda, sabe? Se esquerda e direita eu acho uma bobagem, mas se eu falo que é um absurdo ser contra o casamento gay, cara, tem gente lá que ouviu em casa e me dá um follow, um subscribe e tal. Sim. Então você tem que medir Você tem que, eu acho que, medir o quanto você precisa ou quer falar sobre isso. E pra mim foi completamente necessário. É, eu acho que foi completamente, foi muito mais forte que eu. Acho que todo mundo tem a possibilidade, né, e o direito de expressar a partir dos seus meios, né, suas artes e por aí vai. Mas você sempre tem que manter consciência do quanto, tipo, isso entra na cabeça das pessoas e a distância que essa coisa pode chegar, tá ligado? Total. Com certeza. Por isso que eu tento ser uma força positiva, de tipo, cara, não... Sabe, você tem empatia, humanizando, sabe, essa galera que a gente tá falando antes de violência, essa molecada que rouba um sabonete, e, sabe. Eu acho que esse tipo de coisa é importante, sabendo que eu vou ler muito comentário ruim. Você sabe que você vai ler cada coisa ignorante, xingamento e tal, mas, como eu falei, eu acho que é de cada um. Eu não acho obrigatório e nem desrespeito quem... Eu vejo muita gente que é politizada e que fala besteira, assim, que critica no Twitter, que seja, e tem 1 milhão de seguidores e que não tá nada informado. Se você vai falar sobre isso, se informe, estude e ponto, saca? Ah, sim, exatamente. Não fala da boca para fora porque você quer ser popular, porque muita gente usa a causa política para se popularizar, né? Sim, isso sim, é perigoso também. Mas enfim. Com certeza. Vambora. E é isso. Próxima pergunta do senhor Marilink. Marilink. Marilink. Good name. Caros Bucas, imaginem como seria se vocês vivessem na Idade Média e criassem o Max Ribo naquela época. Como seriam as tiras? Do que falariam? O Falcão seria um bobo da corte e o Daniel um bardo? Cara. O Raoni seria um pintor de retratos da realeza? Sim, amigos, imaginem o Max Ribo medieval. Cara. É uma boa ideia, velho. Cara, tipo, essa é uma pergunta bem original. Vocês fariam tirinhas, tipo, políticas falando mal do rei, que eu não alimenta que sei, seu cara. Povo exato, com medo de serem executados. Então. Eu acho que sim, mas aí ia ser, tipo, um que parecesse em favor, não sei, um negócio meio South Park, que parecesse em favor do rei, mas na verdade é aloprando o rei. Sim, exatamente. Tipo, usando a inteligência. E tinha desenhar pintos na orelha do rei. Ia ser engraçado, exato. Cara. Mas sim, cara, eu acho que essa é uma boa comparação, cara. Sim. O Daniel certamente seria um bardo. Cara, por que, cara? Ah, seria um bardo, tipo, com a viola, assim, cantando umas paradas, assim, falando umas coisas. Achei engraçado. Ia ser engraçado ser um bardo, cara. Então. Ia ser bem divertido, cara. E, tipo, eu acho que isso seria legal e todo mundo seria doente. Sim, cara. E totalmente. A gente já tá passando fome e tudo mais. Ia ser divertido, cara. É, então. Peraí. Então. Vandep, não quebra o bagulho, Vandep. Eu tô baixando. E vamos lá, próxima pergunta. Fabiano Flores, vamos falar de coisa boa. Vamos falar dessa criatura maravilhosa que é o Tamanduá. Cara, o belo Tamanduá, né? É um belíssimo. É muito foda. É firmeza. É um belo exemplo de criatura. Pois é, cara. Vocês têm algum Tamanduá preferido? No mundo ideal, onde Tamanduás são animais de estimação, como vocês chamariam os seus? Peraí, fala um Tamanduá. Tem Tamanduá além do Bandeira? Estimação. Sabia? Tem, né? Tem, minha avó tinha, na porra da casa dela, cara. Caralho. Na Paraíba. Mas isso é ruim pro tamanduá? Era horrível, né? Obviamente, é um animal selvagem. Assim. Sim, mas o tamanduá precisa de muito espaço. Ah, precisa. Sim, principalmente quando ele tá preso numa gaiola. Numa gaiola sim. Achei que ela tinha uma fazenda, assim, ele tem uma gaiola, solta assim, aí no dia fica no jardim, tá ligado? O tamanduá fica no jardim. Qual que é o tamanduá favorito de vocês? Cara, o Bandeira, né? Nacional. Eu gosto. Cerrado nacional, também, né? Sou Cerrado tem bastante lá. Eu acho que é o único que eu conheço, cara. Tem outros tamanduá, se não me engano, acho que em outros países da América do Sul, mas... Tatu é um tipo de tamanduá, não? Não. Não, deve ser da família, assim. Eu não sei. Eles têm uns bicos parecidos. Mas tamanduá é bandeira firmeza, que eu gosto dele. Né? É da hora, aquele rabão peludo pra baixo, chorando. Tem um aqui no aquário de São Paulo, ironicamente, tem um tamanduá aí. No aquário? No aquário de São Paulo. E qual seria o nome do tamanduá de vocês? Brendan Fraser. Firmezão. Firmezão. É o firmezão. Um doidão. Doidão. Ia chamar o tamanduá de Lil Wayne. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Precisa perguntar qual era o nome do tamanduá pra minha avó, cara. É, né? Pergunta pra ela depois, cara. Então, uma boa. Seria legal se fosse tipo Charles, assim. Charles. Charles. Charlinho. Clayton Moreira. Clayton. Próxima pergunta. Próxima pergunta, do senhor Diogo Tamashiro. Quem ganha numa luta, Tamanduá versus Tatu? Cara, eu acho que o Tamanduá, porque minha avó falava que tinha um lance... Eles têm garras gigantes, né? Eles conseguiram. Eles têm garras gigantes e eles tinham um negócio que antes de existir o abraço de urso, existia o abraço de Tamanduá. Que era tipo a mesma coisa, tá ligado? Sim, eles sim. Abraçam tão forte e fincam as garras atrás de você. Mas assim. E a carapaça do Tatu, que era bem. É resistente. É, né? Então. Inclusive, o Tatu tem essa, digamos, essa grande habilidade de de entrar debaixo da terra, né? Não rapidamente, assim. Cara, mas... eu acho que daria uma grande batalha, porque um é muito bom de ataque e outro é muito bom de defesa, tá ligado? Exato, exato, exato. Ia ser uma bela treta. Bem articulado isso, Daniel. Pokémon. É, isso aí, eu acho que daria um empate e os dois iam beber uma breja depois. Isso, isso sim, vitória da natureza. Vitória de pra todo mundo é um vencedor. Todo mundo é um vencedor. Todo mundo é especial. Exato. Próxima pergunta, Juno Cecílio. Tem que saber curtir? Tem que saber lidar? Em qual mentira eu vou acreditar, cara? Cara, na qual que você quiser, cara. Que você quiser. Mas que te faz feliz. No que for mais passivo da realidade da sua quebrada, tá ligado? Exatamente. Assim, essa é a realidade. Mas sim, você tem que saber curtir e tem que saber lidar. É, isso é um fato. E no final do dia, você tem que listar todas as mentiras que você ouviu e pensar em qual delas você prefere acreditar, cara. Qual delas é tipo, essa daqui, beleza. Essa é de boa de acreditar. Eu tô tranquilo, feliz nessa. Então eu gosto dessa mentira em específico. Exato. Mas se a gente não, sei lá, às vezes pergunto pra Ed Rock também, ele pode responder essa pergunta melhor. Ele pode, certamente ele deve. Se ele perguntou, ele tem uma resposta. Ele deve manjar, cara. Com toda a sabedoria dele, ele deve saber. Enfim. Enzo Dias. Não vou falar o nome do meio dele porque é complexo. Mazzucchelli. Mazzucchelli. Mazzucchelli. Salve, Buca, salve. Tem uma questão que se pá já tá meio batida, mas eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Pra vocês existe gosto irônico ou tudo é uma coisa só e quem curte, curte de um jeito ou de outro? Ah, cara, eu entendi isso. Tipo de você, curtir uma parada. Lembra? A gente discutia sobre sim, isso. Sim, sim. Ah, não, você curte, o axé é muito louco. Não, peraí, mas você escuta mesmo, axé ou axé? Então, axé. Axé. Axé. Axé. Axé, italiano. Aí, isso que dá pra Enzo Dias perguntar. Enzo, mas o quê? Mas enfim. Cara, eu acho que sim, existe gosto irônico. Tem gente que gosta só pra, tipo, dar uma de espertalhão, tá ligado? Mas no fundo gosta, entendeu? Porque, assim, mesmo esse negócio, esse lance de, tipo, de como eu falei, não, achei, tá, a galera que escuta é a galera dos anos 90 que escutava essa merda quando era criança. Sim, e existe uma certa, tipo, costume, assim. Sim, de uma nostalgia forma, ali, tá ligado? Então, você gosta por umas razões diferentes, mas... Sim. Exato. Enfim. Acho que é isso mesmo. É, isso que o Fogão falou. Próxima pergunta, Caio Henrique Rufino. Vou mudar de assunto pra variar. Ele não muda, então. Muda aí, filho, já que você é tão fodão. Já que é assim. É, então quer dizer que você é um mudador de assunto. Valeu, Barbie. Você muda uns bagulho. Sacanagem, né? Ô, Rufinoso, é legal, mano. Ele não vai mandar pergunta uns três podcasts. Não, ele ficou. Não, e pior que assim, ó. Ele na verdade, mandou essa pergunta que você vai ler agora, Dani. E ele também mandou outra pergunta que é muito. Sobre aquilo que a gente tinha falado, que era que a gente tá atrasando já foi muito tempo, de fazer um rolê Max Rebo. Sim, sim, rolezão. Um rolezão firmeza. Eu gosto quando junta os bucas. Então, eu vi que você mandou uns negócios, eu vou te falar por mensagem, a gente troca essa ideia por mensagem, que eu acho no Facebook, porque eu acho que é mais fácil. Isso aí. Né? Uhum. A gente troca essa ideia lá no Facebook. Mas vai, leia a pergunta do grande Rufino. Pergunta do senhor Rufão. Fala aí, Rufão. Na realidade, eu quero falar sobre mais de um assunto. Olha só, então, sem mais delongas, vocês curtem Sandman? Cara, o pouco que eu li, eu gosto, cara. Então, eu li muito pouco. Eu também, eu li muito pouco, esporadicamente, umas edições que você tinha. Então, exato, né? Mas o pouco que eu li, eu gostei. Achei bem interessante. Eu preciso... Nossa, isso é uma coisa que eu tô devendo mesmo pra mim mesmo, como quadrinista, assim, ler a porra do Sandman. Né? Sim, total. Eu queria uma... Se alguém souber de um box aí, fudido, que dê pra comprar, sim. Que é barato, avisa que a gente compra. E continuando aqui, pergunta barra... texto do filme. Comecei a ler há pouco tempo, um mês e meio, e estou completamente fissurado. Essa obra, em menos de um mês, tornou a minha favorita da vida. Sei que é chato comparar, mas eu realmente acho a Estação das Brumas e Prelúdios e Noturnos bem melhor do que Watchmen ou Cavaleiro das Trevas. Tudo bem, é questão de gosto. Tipo, são coisas muito. São todos quadrinhos muito bons, tá ligado? É normal comparar, não é chato. São quadrinhos todos muito legais. Uhum. Tipo, foda é que eu gostaria de opinar melhor, mas eu precisaria ler um pouco mais de Sandman, tá ligado? Exatamente. Pra sacar. E bem lembrado, é bom dar uma enterrada de cabeça nesses livros. Exatamente, eu preciso ler isso direito. Ver qual que é. Enfim, próxima pergunta do Sr. Leonardo Wepkowski. se pudesse manter um relacionamento com uma personagem de videogame, qual seria? Franklin do GTA. Complicado, cara. Ser brother do Franklin. Que tipo de relacionamento? Brother, vamos lá, trocar umas ideias. Cara, se fosse tipo relacionamento de manos, totalmente seria brother. Acho que é de brother. Acho que seria os três do GTA V, cara. Eles são muito humanos, cara. É que o Trevor é um pouco. Cara, a gente ia ser brother, ele não ia abusar de mim, que nem com o Wade e o. e o primo dele, quando ele chega no Sun. É que eu voltei a jogar a história, mas é. É, eu totalmente diria que ia ser brother deles, cara. Cara. Eu já trato eles como brother quando eu jogo também. O jogo, tá ligado? É que eu voltei brothers. A jogar agora a história, cara. Pô. Sim, cara, é mó legal. Eu queria ser amigo do Guybrush Threepwood. Sim, cara, totalmente. Também. E relacionamento amoroso? Difícil, pergunta, né? Eu não sei, eu nunca pensei. Eu nunca olhei pra um personagem de videogame e falei, nossa, se essa personagem existisse, eu gostaria de. Eu iria amar. De passar, A Peach ou a Shah, ela ia sempre. Não tem. Eu ia poder ficar de boa, sempre ia ter que correr atrás dela. Ela foi capturada de novo, a Peach. Esse é mó trampo, tá ligado? Esse é mó trampo. Esse é mó trampo. Sei lá, a Lara Croft pelo menos ia, sei lá, me ensinar a escalar. Mas a Lara Croft ia sentir mó pressão, mas você ia sentir pressão pra ser bom em escalada e aventureiro e. A gente vai. Então, cara, nenhum de nós ia aguentar um relacionamento com a Lara Croft. Ia acabar dois dias. Vamos ser sinceros. É isso que eu tô falando. Minhas costas estão doendo. Eu ia estar com cãibra. Cara, primeira aventura em alto mar, a gente tava fudido, tá ligado? Não quer tomar um chope não, Lara. Vamos ficar de... Mas às vezes agora, depois de tantos anos de aventuras, ela quer ficar mais uma vida tranquila. Eu acho que pegar não, a praia. Ela tem mas ela vai ter a última missão. Ela foi rebutada, cara. Ela foi rebutada. Então, exatamente. Agora tem muito mais história. Ela é super nova agora. Então é foda. É o tipo de menina que você pode falar assim, puta, vamos tomar um show. Vamos pedir uma pizza e assistir o Netflix aí, tá? Mano, vamos ficar de boa. Não, eu quero achar o túmulo do imperador. Amanhã eu vou escalar aquela montanha. Não, mina, não. Mó trampo, cara. Segura essa onda. Segura esse bang aí, meu. Mó trampo, cara. Mas isso que é da hora, né, cara? Ela faz o que ela bem entender, né? Ela é uma mulher forte e independente. Ela seria legal ter um caso, mas que nem eu falei, ela não ia aguentar, sabe? Namorar ia ser difícil. Não, e fora aqui, tipo, casar. Ia ser legal. Mas ela quer ter um caso com alguém fora do mundo dela, apenas uma aventura. Não, e foda é que, tipo, o outro problema também é que, tipo, sei lá, supomos que você se case e passa o resto da sua vida com a Lara Croft, cara. Quando ela morrer, vai ser horrível, porque a Lara Croft só morre de jeitos brutais, tá ligado? Tipo, você tá lá com, no leito de morte, lá com a Lara Croft, ou a Lara, que... de repente ela é empalada por uma pedra. Tá? E você vai estar forçada, sabe, fazer justiça e correr atrás da pessoa que matou ela. E, então... Se ela não morrer, como empalada. Exato, se ela não morrer. Exato, tem que chutar a pedra. Sempre tenso, né, pra Lara, é foda. É. Mas aí que tá, né? Que você os vai... videogames não... Qual que é a graça se não for uma... Uma mina muito doida. Inclusive, a gente tá falando aqui antes, eu acho que o próximo GTA vai dar uma mulher, que vai dar pra jogar com mulher, finalmente, né? Isso é legal. Espero que sim, isso é legal, cara. Ia tá na ser hora, muito já, louco né? No próximo uma, GTA. Tem uma mina gangsta, cara. E aposto que ela vai todo mundo apaixonar, porque ela vai ser casca grossa, vai ser maneira, confiante, enfim. Independente, cara, forte. Exato. Tem uma personagem de videogame que, assim, que eu não era apaixonado, justamente como a gente tá falando. Que eu acho que já é. Sei lá, eu nunca tinha pensado desse jeito. Como uma personagem de videogame. Mas é uma que eu falo assim, meu, deve ser mó da hora. Eu entendi o lado dela, era a Tifa, mano. Sim, cara, a Tifa é foda. Porque, tipo, sim, ela é uma gostosa, claro, mas sabe o que é foda, cara? Ela só quer dar um rolê com o Cloud, tá ligado? É verdade, cara. Ela só quer ficar de boa com o Cloud. Cara, mas ela o Cloud nunca... é todo complexado. E ela tá nunca ligado? É sequestrada, cara. Você reparou? Você vê, cara. Ela dá uma sova em todo mundo e nunca é sequestrada, cara. Exato, ela é foda, ela mano. Ela é bem legal. Tifa é uma mulher foda. Tifa é uma mulher forte, independente, mulher. Que não precisa de nenhum homem pra falar grande o que ela mulher que, fazer. Na verdade, ela tem, tipo, 15 anos de idade, né? No segundo a história lá. Não, eles são, tipo, bem jovens, assim, tipo, 17, 18 anos, assim. Caraca. É bem jovem. Tá aí, Japão e seus exércitos de meninos. Exato. Continuando. André de Araújo, vocês já dormiram e deixaram o videogame ligado porque o cartucho não tinha bateria pra salvar? Já. Sim, cara. Várias vezes, cara. Cara, várias vezes, cara. Uma vez que aconteceu foi o seguinte. Eu peguei emprestado o Final Fantasy VII do Daniel pra jogar no meu PlayStation 2, tá ligado? Sim. E aí eu tinha todas as coisas do PlayStation 2, de cartucho de memória, blá blá blá, tal. E aí eu falei, nossa, louco, agora eu vou jogar essa porra. Aí eu comecei a jogar, joguei tipo, mano, a madrugada inteira. Aí eu tava cansado, eu falei, não, beleza, vai, acho que agora eu vou salvar. Porque eu simplesmente não salvei, assim. Aí quando eu fui ver, ele não rodava, ele não salvava no cartucho de PlayStation 2. Nossa, era, foi o primeiro jogo de PlayStation que eu joguei. Aí eu fiquei muito surpreso, tipo, caralho, e agora? Fudeu, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu fui, no dia seguinte eu teria que comprar. Mas o que acontece é que eu não tinha grana. Pô, eu era moleque, tinha 16 anos. Eu teria que esperar até a semana seguinte pra eu ter essa grana e eu consegui salvar, comprar um cartucho de memória e comprar, tá ligado? E salvar, finalmente. E eu deixei ligado durante todo esse tempo só pra até eu chegar e salvar. Só que aí o que aconteceu? Eu comprei, E aí eu comecei a jogar, aí eu falei assim, ah não, beleza, tipo, eu só preciso achar um negócio, mas eu já tava na mansão, lembra? Na mansão do Final Fantasy VII. E aí, nisso, você tem a cama, a hora que você abre o cofre e sai um puta monstro, ele tava muito mais forte do que eu, e eu morri, tá ligado? Oxi. Então eu perdi pelo menos umas 40, 50 horas, assim, ó. Puta que merda, cara. Sim, cara. Tipo, que merda, cara. Aí, que bosta. Mas é, isso acontece. Foda, então, cara. Mas sim, cara, isso acontece com todos nós. Com todo mundo, cara. Próxima pergunta de André Vasconcelos. Bucas, o que falta para o Brasil ter e-atletas de jogos de lutinha com renome como Daigo, Tokido e etc? Mais patrocínio, comunidade mais ativa e que possa ajudar esses atletas a treinar, mais campeonatos com uma relevância maior? Cara, eu tava me perguntando isso também esses dias. Assim. A gente conversou sobre isso. E eu acho que o Daigo, na entrevista que eu fiz, ele realmente fala sobre isso, que é o melhor jeito é vocês... É, tipo, pra começar, os jogadores realmente têm que, tipo, tentar dar um jeito de começar a jogar o máximo que eles podem fora do Brasil, nem que seja, tipo, em outros lugares aqui, ou, tipo, ir andar pelo Brasil e ir jogando e tudo mais, fazer essa comunidade mesmo da galera realmente se reunir o máximo possível pra jogar e se ajudar, tá ligado? Sim. Tipo, isso é uma coisa que o Chuchu me fala que tem, que, mano, a comunidade é bem legal aqui, apoia pra caralho, mas sempre tem uns caras que meio que, tipo, sabe... Ah, sempre tem, né? Toda comunidade sempre tem os cuzões, finalmente alguma coisa. Galera mal. Muito hater, às vezes, sabe? Isso é meio chato, assim. E não, cara, tem que se ajudar, tem que fazer a comunidade crescer e tal. É, mas eu acho que precisa... A gente, é complicado porque o Street Fighter não dá dinheiro, né, cara? É. No sentido de que LOL dá também, sabe? Então, é difícil você ter muitas empresas que se interessem por isso. E é foda porque o melhor jeito de você ter isso é quando você tem dinheiro pra fazer isso. Assim. Sim. Porque no Japão, na França, nos Estados Unidos, tem grana pra isso, sabe? Sim, sim. Então, isso, sei lá, isso é mais fácil de crescer, assim. Claro. Aqui, não sei, cara, assim, o que, que vocês acham? Eu acho que é meio difícil da gente ter do tamanho que a gente espera que seja LOL lá fora, né? Eu acho que sempre, eu sei que o Chuchu é um cara que já teve bastante sucesso, mas quanto mais sucesso tiver, mais patrocinador vai ter, que é mais grana investida, infelizmente. Exatamente. Isso que acontece, não, saca? Não, seja, né? Isso no próprio League of Legends, que já tá enorme, cara. Se o próximo que for pro Mundial ganhar, for pra segunda rodada, pelo menos, assim, se passar da fase de grupos, cara, vai cada vez mais ter. Isso é o que acontece. Quando tem um sucesso... Tem patrocinador, mas muitas vezes precisa do patrocinador para ter o sucesso. Com LOL, as pessoas estão investindo porque viram, sabe, que dá para ganhar dinheiro com isso. Aí total, é foda total. Que a galera do Street vai meio que, infelizmente, se vira sozinho e se der certo, vai ter grana, cara. Sim, total. Infelizmente é o que acontece. Doideira. Isso aí. Próxima pergunta do senhor Ricardo Filho. Diz aí, Falcão, comeu algum omelete lá em Paris e qual foi a comida que você mais gostou? Cara... eu não fui em bons restaurantes na França. Eu, tipo, senão, não só, assim, talvez tenham bons restaurantes, mas sei lá, em geral eu não curti o material com qual eles fazem, a comida com qual eles fazem as comidas nos restaurantes não é muito fresco, assim, só tá ligado? Tipo, comida brasileira é bom que mas muitas vezes ela é fresca, tá ligado? Sim, com certeza. Então isso é uma coisa muito boa. Mas assim, não, eu não achei tanta comida muito fresca, mas é... E o melhor lugar é um lugar que eu já tinha ido quando a primeira vez que eu fui pra Paris, quando eu era bem moleque, que é um pico de crepes. É crepes francesas. Crepes. É muito foda e tal. Daora. Que é mó antigão. Muito antigão, escondido, assim, o pico, assim. E aí eu consegui encontrar esse lugar de novo, fui comer lá e foi o melhor que eu comi. E, cara, é o mais próximo de uma omelete que eu comi lá. Assim, e tipo, e era uma crepe muito foda, cara. Mas a comida, cara, no geral, você achou boa? Não, cara. Eu achei horrível quando eu fui no final. Não, a comida lá é bem nada a ver. Cara, assim. E não era boa, cara. Eu esperava, saca, um bando de coisa boa, né? Não é tão legal, não. Não achei nada demais. É isso aí, comida francesa sucks. Próxima pergunta, Leandro Faria. Uma sugestão para a capa deste ou do próximo Navio Pirata? Um Tamandava Viajante do Tempo, com seu coletinho de autossecagem, atleta de esportes chapado de Red Bull e ouvindo Racionais no seu boombox. Aí, ó, Daniel. Pelas mãos, Raoni, Marcos Marques ou Danibas. O que acham? Acho legal, cara. Aí, ó, pronto, já sabe como é que vai ser a arte do podcast tá aí, já, tá, cara. Tamandava Viajante do Tempo. Isso tá aí o bagulho. Próxima pergunta, de Gabriel Oliveira Almeida. Minha música favorita de Racionais é A Vítima, e a de vocês? Para vocês, qual que impactou mais aquela que fez você parar e refletir? Cara... Minha favorita do Racionais. Drama? Eu tenho duas que eu gosto bastante, que é o Jesus Chorou, que eu acho do caralho. Eu gosto de Um Por Amor, Dois Por Dinheiro também. É, eu ia falar essa, da... música, essa música é louca. Eu ia cara. Falar da Um Por Amor, Dois Por Dinheiro. Essa é realmente uma muito foda. É. E eu gosto do Vida Louca Parte 2. É, Vida Louca Parte 2 é legal, eu cara. Acho muito foda. Assim, nesse sentido aí de impacto. É, não, com certeza. Com certeza. Acho muito foda, assim. Eu curto bastante também. Aí, ó. Aí, ó. Próxima pergunta. Yuri Ortin Elst... Leste, cara. Salve, salve, Lesquito. Para todos, qual ovo de Páscoa melhor reflete a essência do seu ser? E por quê? Puta, cara. Kinder Ovo, porque eu sou um brinquedo, uma criança por dentro. Porque eu sou um brinquedo. É isso que você é? MC Brinquedo. MC Brinquedo. É, cara. Puta, acho que é o Kinder Ovo. Sei, cara. É que eu não curto muito chocolate, então vocês teriam que me ajudar nisso, assim. Eu queria alguma coisa com um recheio bom, assim, porque. Tem um do Ferreiro Rocher. Tem um do Ferreiro Rocher. É, então é que eu queria um que você, que, tipo, você tirasse parte da casa que você comesse com alguma coisa. Cara, assim. Tem o ovo de Inhabenta. Do Nutella cara. Tem. Ah, é, o de Inhabenta é assim? É assim, cara. Você, tipo, arranca um naco e daí você pode usar o chocolate com uma colher pra comer em Inhabenta. Entendi. É a maior delícia, cara. Que doido, hein? É, mas eu não sei que ovo me descreve, cara. Não sei que ovo me descreve, só te eu não sei. Meu ovo esquerdo. Ai, que horrível. Puta, Bilesque, eu não sei, mano. Você não consegue pensar um ovo de Páscoa que seja... Que me descreve? Cara, eu que não gosto de chocolate... Não sei, cara. Eu não sei, é tão difícil. É que é difícil, né, cara? Tipo, como ele pode te descrever por dentro como uma pessoa? É, só se estivesse cheio de tripas, tá ligado? Saca. Cara, vai saber, né? Eu não sei se eles fazem ovos assim, cara. Pois é. Pelo menos não aqui, não nessa dimensão. Então não sei. Eu não sei. Foda-se. Eu sou do ovo do God of War, porque eu sou gamer. Você é gamer, meu? Eu sou gamer. Meu, que gamer, meu. É isso, vamos para a próxima pergunta, vai. Próxima. Nossa, faz uma pergunta do nosso querido Lorde, Tsar, Mestre, das boinas. Presidente das Boinas e Vendas, Macotinho. Salve, Macotinho. Olá, boa queridos e amados, como estão nesse dia? Estamos bem. Estamos bem, cara. Tranquilo. Pra vocês, ver o passado é aprendizados ou nada além de passado? Cara, ah, é aprendizado. Aprendizado, cara. Tudo. É, tudo aprendizado. Quanto mais velho você fica, mais você entende que aqueles clichês que teus pais falavam. Você só não pode ficar pensando que as coisas vão voltar. É, exato. Não pode ficar refletindo, tipo, ah, se ter arrependimentos e tipo, ah, se minha vida tivesse sido pra lá. Exato. Aí não você tem que viver no momento e aprender com o passado. Sim, cara. Isso aí, ó, que profundo. Olha só, a próxima pergunta do nosso ilustríssimo Raoni Marques. Marques, Marques, Marques. Hello, Marques, Marques. E aí, Raoni? Faz tempo que a gente não lê pergunta também. É, então, porque mudou, né? Agora ele responde as perguntas ao invés de fazer as perguntas. Exato, cara. Olha só que evolução. Que coisa, né? É, nosso amigo Raoni Marques, Marques, Marques, Marques pergunta: Bookers, estou reassistindo A Ilha do Dr. Moreau. Porque fizeram um documentário Heart of Darkness sobre a produção desse filme, que já é o novo filme favorito que eu ainda não vi. Ah, o que ele quer dizer é o seguinte: porque ele está assistindo A Ilha do Dr. Moreau. Porque fizeram um documentário, tipo, meio de bastidores. Entendi. Porque é pesado, assim. Sim, sim. E o bastidores do Heart of Darkness, na verdade, do filme Apocalipse Now. Pode crer, pode crer. Então, explicando o lance. Então, eu queria saber de vocês. Qual foi o pior filme que vocês já viram? E não o que vocês gostaram menos, mas o tipo pior, ruim mesmo. Tem um filme chamado Troll 2, que tem um documentário até chamado Best Worst Movie no Netflix. Troll 2 é um filme, saca? Cara, não dá nem pra explicar esse filme, mas vê o documentário chamado Best Worst Movie que explica, sabe? Os atores eram dentistas, enfim, era uma coisa muito bizarra e é com certeza o pior filme. O que eu menos gostei, com certeza, também foi Jobs, recentemente, com Ashton Kutcher. Eu só queria falar mal desse filme. Caralho, que horrível, hein? Um dos piores filmes. É raro que eu vejo um filme e eu falo, tipo... Nossa, eu não consigo achar horrível, nada, porque velho. Eu gosto de filme bobo, eu gosto de filme... Nossa, sabe? Filme horrível. Mas Jobs é muito ruim, saca? É, cara, tipo... um dos piores filmes que eu vi recentemente foi o filme do James Brown, velho. É muito ruim. Bem ruim, é ruimzão. Eles conseguiram fuder com a história da vida do James Brown, cara. Tipo, eles conseguiram fazer a história da vida dele não ser interessante. Tipo, o James Brown, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Tipo, porra, velho. Não tem como... É, eu sei que... Você tem que... querer pra poder errar nisso aí, tá? Você tem que se empenhar pra poder cagar esse rolê, velho. Cara, mas Jobs, desculpa, é muito ruim. Nossa, Jobs é muito ruim, cara. É ruim, assim, de tipo, você não acredita que... A única coisa que o Ashton Kutcher faz, assim, é que ele anda parecido com o Steve Jobs. Então eles botam... Metade do filme são cenas dele andando, não falam nada. Porque o resto é o Ashton Kutcher gritando. O Ashton Kutcher ficando gritando é a mesma coisa que no Dude, Where's My Car. Ele não tem alcance algum, entendeu? Então, e não é que nem que eu odeio o Ashton Kutcher, mas é horrível. É horrível. É muito ruim. Horrível, cara. É muito ruim. O Ashton. É, cara. Não consigo pensar em nada. Diga o seu, cara. Vai lá no convés. Um tópico de filmes completamente horríveis pra todo mundo. É, porque tem filme ruim que a gente adora, né? Mas esse é ruim. É, sim, sim. É. Qual que é o pior filme que vocês amam? Pior filme que eu amo, cara? Um filme horrível que vocês amam. A gente fez aquele... Puta. A gente fez um filme, acho que de games uma vez. Não, a gente fez com o pod que eu falei do... Ah, é, Point Break. Ah, é verdade, a gente fez, é verdade, a gente fez um você falou, sabe o que eu tava lembrando? O Raoni falou do Diabo Veste Prada. É verdade. Sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando de Fofão no Espaço, cara. Nossa. Que é um filme do Fofão no Espaço. Cara. Você ama? Nossa, é um filme horrível. Tipo, horrível, numa forma muito pesada. Cara, Fofão era um bagulho bizarro, né? Era feio e assustador, tá ligado? O que era o Fofão, tá ligado? Fofão no Espaço, ele é um alienígena. Ele é um alien, Fofão? Ele é um alien, é tipo um Alf. É, ele vem da Fofolândia, maluco. Da Fofolândia, cara. É, ele vem tipo da Fofolândia. Cara, faz pouco tempo que você assistiu esse filme, cara. Faz pouco tempo que eu assisti esse filme. Ele sabe todos o Fofão. Caralho, eu não lembrava ele de nada disso. Ele fala, na Fofolândia, é blá blá blá, blá. Ah, era assim, sabe, galera? E o Fofão me assustava sério, assim. Cara, imagina que estranho, cara. Você pega, né? Você constrói uma nave. Você tá indo na cozinha de madrugada e o Fofão tá em pela. Não, acho que não é essa questão. Imagina, tipo, você pega, você monta uma nave e você sai do seu planeta e você pega e desembarca em outro planeta habitado também. E o que você decide fazer é brincar com as crianças daquele planeta. Sim. É que você tá, na verdade, o Fofão tá estudando as crianças pra levá-las de volta. E usar como... E pra voltar pra Fofolândia, cara. Pra voltar pra Fofolândia pra serem escravos. Pois é. Certeza, cara. Em Minas de Sal. Minas de Sal. Fofossal. Fofossal. Fofossal. É isso aí, cara. É isso. Última pergunta! Sr. Robson Vieira. Fala, Sr. Robson. Ei, Robson. Acho que o uso do termo jogo de lutinha é depreciativo em comparação a fighting game. Não. E que pode fazer o público leigo achar que é apenas coisa de criança ou algo do tipo. Cara, é assim, o público sempre vai ter uma dificuldade de uma forma ou de outra pra isso. Deve ter gente que usa no termo depreciativo, mas eu acho que é carinhoso. É carinhoso, é lutinha, mano. É que eu acho que também depende da maneira com a qual você usa a frase. Exato. É, você fala jogo de lutinha. É, daí é depreciativo. Agora é você tudo fala... na entonação. É agora, jogo de lutinha, gente. Agora, do tipo de jeito que a gente fala que o jogo de lutinha com todo carinho, tá ligado? É, cara, pô, é a porra da lutinha, caralho. É, lutinha, mano, tretinha. Respect lutinha, exatamente, velho. É tretinha, mano. É a tretinha, respect é tretinha. Exatamente. É, exato. Então acho que é tudo uma questão de entonação e intenção, entendeu? E... É isso. Poxa, uhul. Acabou. Uou. Yes. Louco. Então é isso, então vamos terminando este bloco. Muito doido, que vai ser muito legal de editar depois. E nós vamos... Para o último, maravilhosa última etapa deste podcast. Nossa. O navio pirata número 53. Nossa. Estamos terminando mais um navio pirata, aquele que é navio, aquele que é pirata, 100% podcast do Max Rebel. E agora nós temos essa dica maravilhosa. Diquinhas. E é a dica maravilhosa da vida. Dicas e truques. Da truques. Vida. Life hack, meu. Life hacks. É. E nós temos dicas de coisas bacanas para assistir, não é verdade, sim, meus parças? Sim. Então comece você, Van Depp. O que você andou assistindo aí que é louco? Vai, uma das coisas que eu assisti recentemente foi um documentário da Vice, justamente, da Vice, né? Justamente sobre esportes. Esportes. Eu acho que todo mundo já tem o full length, né? A versão completa no canal deles no YouTube. E eu queria que vocês observem também como o Falcão podia ter feito aquele documentário com mais empolgação, inclusive, que o próprio... Cara, não quero falar mal de ninguém, mas assisti, a única coisa ruim do documentário pra mim foi o apresentador que, em alguns momentos, debochava do meio, entendeu? Você tipo, vê, né? Em vez de ele ficar impressionado, tipo, ele ficava, we're here for a computer game, em vez de, tipo, tipo, saca? Uhum. Enfim, eu queria ver apenas o Falcão fazendo aquilo, então é uma das razões que estou recomendando. É, ele tá mandando bem. A minha recomendação também é da Vice, mas especificamente da Noise, é um documentário, acho que em 10 partes, que eles lançaram agora, sobre a cena de rap de Atlanta, ou mais especificamente a cena de trap de Atlanta, tá ligado? Pode crer. E é muito interessante ver de onde surgiu, assim, todas as ramificações, e tipo, uma parada é meio que a meca do trap dos Estados Unidos, assim. Pode crer. Todas as coisas grandes de trap desse naipe saíram de lá, tá ligado? E é muito engraçado que eles mostram o processo, assim, tipo, como é que os artistas de trap chegam, começam a bombar. E é muito engraçado que o primeiro passo é, assim, você faz um som, e pro seu som bombar, as strippers têm que curtir. Então eles fazem um som, eles levam lá pra Magic City, que é o maior strip club que tem, tá ligado? Um dos maiores dos Estados Unidos. E eles entregam pro DJ lá. E tipo, se as strippers curtirem, aquele som vai pra rádio. Sério mesmo? Sério, cara. Tipo, as strippers meio que ditam quais sons vão bombar, tá ligado? Cara, tipo, isso é genial. Isso, cara, é animal, cara. Isso é muito da hora. Quem tá ouve mais música que stripper, tipo, né? Tipo, é, pois aí, é, né? Tipo, precisa dançar. É, e as strippers podem dizer exatamente se essa música é boa pra dançar ou não. E se é bom pras strippers dançarem, é bom pra balada, tá ligado? Entendi. Claro. Então, tipo, então, primeiro, então o processo é tipo estúdio, casa de strip, balada, rádio, tá ligado? É que genial! É muito isso, da hora, cara. É muito da hora, cara. Que legal isso. Qual que é o nome do documentário? É Noise e Atlanta. Bota fã. E é muito engraçado que, tipo, eles botaram justamente aquele mesmo hipster branquelo que eles botaram pra fazer o Chirac. Sei, eles sei. Botaram ali em Atlanta. E é demais, porque ele é muito, tipo, meu, ele se sente muito desconfortável. E eles enfiam ele logo na quebrada ali, tá ligado? Então, tipo, meu, todos os caras com, meu, umas AK-47, revólver no bolso, fumando uns blunt e tudo mais. Ele, tipo, fumando drogas com eles também, tá ligado? Ele é totalmente fora do lugar ali, tá ligado? Os caras vivem zoando ele. Tipo, todo episódio os caras tiram uma onda com ele, tá ligado? Tipo, é muito bom, cara. Tipo, é muito engraçado. Foda, mas esse documentário é bem legal, cara. Eu tô curioso. Acho que já acabou, pá. Acho que são só 10 episódios mesmo. Pode crer. Mas é bem da hora. É bem da hora. Louco, vou assistir isso aí. É, então. E o do Chirac também vale a pena, cara. É, isso que eu ia falar. Falando nisso, eles têm esses documentários, sim, de rap que são muito são, cara. E, né, do Chirac é do caralho. É que do Chirac eles focam mais no aspecto gangsta da cena deles do que, tipo... É. Óbvio que eles falam sobre a música, mas eles falam mais sobre como, tipo... A violência da quebrada dos caras ali afeta justamente a música, tá ligado? Total. E foca como nesse lance de, tipo, gangues que viram músicos e rappers e por aí vai, tá ligado? Tipo, uma brisa muito doida, maneiro, cara. Uma brisa muito doida. E é isso, eu acho que... Terminamos essa maravilhosa sessão de dicas. Dicas! Onde falamos coisas pra você fazer, assistir e ouvir. E curtir. É, e mandem sempre suas dicas no Convés, né? Sempre, em qualquer momento, com 24 horas, sim, 7 dias por semana, você pode mandar suas dicas de coisas bacanas pra fazer e assistir lá no Convés da Max Rebel, o grupo da Max Rebel no Facebook. Sim. E nós estamos terminando, galera. O que a gente tá ouvindo mesmo? O que a gente tá ouvindo? Quem conta? Senhor Vanda. Vandas. Estamos ouvindo o novo CD do lindo e genial Kendrick Lamar. Muito bem. Mais especificamente a música... Música Quem Canta. Quem Conta. Eu acho que é a segunda do CD. Quem Conta. Que inclusive saiu... Cara bom na pica. Saiu o clipe ontem, se eu não me engano. Ontem. Que é bem legal, inclusive. Vale a pena vocês darem uma assistida. CD inteiro é... Realmente. Uma beleza. Uma maravilha. Você pode assistir, se quiser assistir o clipe, ele vai estar linkado lá no post, no site da Max Rebel. É, então é fácil, se você quiser entrar, www.maxrebel.com. É, lá você encontra todos os podcasts e vários quadrinhos, várias fitas, né? Nossa, dou todas as fitas. Todas as fitas. Uhum. É, nós temos uma mixtape, né, que estamos devendo aí, né, Daniel? É verdade. E tem outra agora. E tem outra agora que vai entrar, então, é, ó. Então acho que... É verdade. Vamos ter que lançar várias fitas, né? Sim, literalmente. Acabou o carnaval, tá na hora de trabalhar. É, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então vamos fazer várias fitas loucas. O ano começa depois da Páscoa. Só depois da Páscoa, só depois de Jesus volta. Só no segundo semestre que o ano começa. Exato, cara, exato. Mas nós vamos, estamos prontos aí para arrasar, então siga nós na Max Rebel no Twitter, @MaxRebel_, não esqueça do underline, porque o underline, se você não botar essa bosta desse underline, você vai cair no Max Rebel que nunca ninguém viu na vida. Que é um Twitter que o cara não atualiza já faz 8 anos. Isso acontece com todas as contas do mundo, é impressionante. Um sacana. Muitas contas boas foram estragadas por um cara que registrou no mesmo dia e nunca mais usou. Pois puto. Cara. Vadio. E eu acho que, se você quiser mandar essas perguntas maravilhosas que nós recebemos toda semana das pessoas do Max Rebel. É, você pode acessar o Grande Conversa, como já nós dissemos, o grupo no Facebook, procura lá no search Conversa da Max Rebel, só existe um. Sim. Você cola, troca uma ideia, todo mundo é firmeza, maluca. É faz muito uns da amigos, hora. Faz uns brother, toma umas brejas e isso aqui, uns velarejos. Exato. É da hora. E é isso que nós fazemos em geral. Sim. Não é? Então, nós somos a Max Rebel e nós voltamos semana que vem. Muito obrigado por escutar o Navio Pirata. E aí, falou. É nóis. Valeu.